Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar aqui, invertendo um pouco a ordem normal, e começar com uma pergunta. Essa pergunta vai, por vias indiretas, nos introduzir num assunto que é uma continuação da leitura e análise do livro do Dardo Scavino, Filosofia Atual. Então, a pergunta é do Beto Moraes. Conhecendo a eficácia da mentalidade revolucionária para eliminar seus adversários, não devemos esperar um ataque direto nesse período de formação? Que tipo de ataque, como nos acautelarmos? A resposta é não. Não haverá ataque algum. Iniciativas como a nossa podem, às vezes, ser boicotadas, pode aparecer um hacker para amolar, para criar problema, mas não vai passar disso em hipótese alguma. Mesmo porque nós não temos nenhuma atuação pública de tipo político e nenhuma militância. Tá certo? Porém, há algumas coisas que eu deveria advertir quanto a isto. Em primeiro lugar, o tipo de atuação intelectual que eu espero dos alunos desse curso não é uma coisa que se limita à situação brasileira. Em primeiro lugar, porque talvez a situação brasileira se complique de tal maneira e o Brasil chegue a um ponto de, vamos dizer, de degradação, de onde não seja possível tirá-lo com menos de meio século, ou 6 décadas, ou 7 décadas, talvez mais do que isso. Se isto acontecer, então vocês têm que estar preparados para desempenhar as suas atividades no exterior. Isso não deixa de ser muito bom, porque a área de ocupação da mentalidade revolucionária é o universo inteiro, no fim das contas, né? Se fosse apenas um fenômeno local brasileiro, nós poderíamos simplesmente mudar de país e esquecer tudo e deixar que um país vá para o brejo enquanto os outros continuam num caminho normal. Mas isso realmente não é possível. Mesmo sob certos aspectos, a situação brasileira chega a ser melhor do que a de outros países, pelo fato de que a maioria da população não é afetada pela maior parte das mudanças introduzidas pela mentalidade revolucionária desde o acesso desde 1988, desde o advento da nova Constituição, pelo fato de que a maior parte não lê jornal, então a influência que ela recebe da militância revolucionária é muito tênue, e vem filtrada assim, através da Rede Globo, é uma coisa muito indireta. O esforço que tem sido feito para modificar o senso comum através da televisão, o esforço é gigantesco, mas os efeitos são relativamente ralos e muito lentos. Tá certo? Então, você vê que em todas as pesquisas de opinião pública que aparecem, os brasileiros se manifestam de maneira assim, declaradamente conservador, pelo menos do ponto de vista social e moral. Não é isso? É claro que esse conservadorismo não tem expressão política, porque não há partidos políticos conservadores e só há candidatos de esquerda, então o sujeito, por mais conservador que seja, acaba votando num candidato de esquerda que lhe parece conservador quando o discurso do cidadão coincide com o conservadorismo popular em um ponto ou outro. Por exemplo, o sujeito, aí temos a dona Marina, ela é contra o aborto, então já parece, né, conservadora sob certo aspecto. Até o Lula pôde parecer conservador num certo momento e visto sob certo ângulo, né? Então, o que acontece é que, vamos dizer, a totalidade da população acaba escoando os seus votos nos candidatos que existem. Tá certo? A operação que foi feita para monopolizar todo o jogo político, para a esquerda monopolizar todo o jogo político, fez com que a política brasileira hoje se tornasse assim, um bando de esquerdistas xingando-se uns aos outros de direitistas. Isto é a totalidade do debate político nacional. Nas duas últimas eleições presidenciais e nesta também, estamos vendo aqui um campeonato de esquerdismo, cada um querendo provar a sua lealdade maior às tradições da esquerda. O simples fato de que o termo direitista tenha se transformado na principal acusação que se pode lançar entre os políticos, ele já demonstra da maneira mais patente que os partidos de esquerda monopolizaram o espaço político. Nós podemos dizer que na classe política não existe efetivamente elementos de direita. Existem elementos que são direitistas sob certo aspecto. Quer dizer, um indivíduo que, se nós pegarmos a totalidade do que seria um programa conservador, eles defendem um ponto ou outro, frequentemente com total incompreensão do que está realmente em jogo. As pessoas não estão absolutamente preparadas para lidar com a complexidade do problema. O movimento revolucionário não é obra de políticos do interior, tá certo? De políticos que se deixam, vamos dizer, dirigir por marqueteiros, como somos nós. Quer dizer, quando o seu político é um total amador, ele faz o que o marqueteiro lhe manda fazer, tá certo? Com efeitos, com resultados brilhantes, como este obtido no último debate presidencial, que foi assistido por 4% da população. Isso aí já basta para mostrar, né, o quanto os marqueteiros entendem de política e como é loucura se deixar levar pela opinião deles. Mas, quando não existe mais política, sobra o quê? Sobra a publicidade, sobra a venda de candidatos, né? E essa política baseada no marketing, ela pode funcionar durante algum tempo, mas ao longo do tempo, não há produto no mundo que possa se manter na base exclusivamente da propaganda. Isso não existe. Quer dizer, se o produto é ruim, se ele não funciona, no começo você pode vender um monte de coisa baseada na propaganda, mas ao longo do tempo as pessoas se cansam daquilo, veem que não funciona. Então, quer dizer, precisa haver alguma correspondência entre o discurso publicitário e a realidade. No Brasil, a diferença entre esses dois discursos, quer dizer, o discurso da publicidade e o discurso técnico relativo ao funcionamento do produto, a distância é máxima. Nos Estados Unidos é mínima. Quer dizer, o sujeito, se ele, um produto promete alguma coisa e não faz, ele realmente cai no mercado com uma velocidade impressionante. Agora, no Brasil, não, leva muito mais tempo, né? Então, o pessoal já tem a expectativa de que o discurso político seja totalmente mentiroso, e eles acham normal isso, e muita gente acaba admirando isso, né? Quer dizer, a capacidade de você prometer uma coisa, fazer outra totalmente diferente, muito pior, e ainda assim você ser reeleito na próxima eleição é considerado no Brasil um mérito, né? Então, não se espera realmente que um político ofereça um programa objetivo e o cumpra. Ninguém espera isso no Brasil, tá certo? Por outro lado, como eu estava dizendo, o movimento revolucionário não é criado por políticos de interior, é criado por intelectuais de altíssimo gabarito, que têm um horizonte de visão que transcende infinitamente o dos seus possíveis adversários na direita. Na direita tem pouquíssima gente que compreende de fato o que é o movimento revolucionário. Eu posso lhe dar um exemplo. Quando houve aí a votação, o negócio da lei anti-homofóbica, então apareceu lá o senador, o Paz de Lira, protestando contra aquilo, e os argumentos dele é o seguinte: não, esta lei, ela, aí sim ela vai provocar discriminação, ela vai ter este ou aquele efeito maléfico, etc, etc. O que era todo um raciocínio baseado na premissa de que o objetivo da lei era efetivamente proteger homossexuais contra ataques, etc, etc. Quer dizer, ele aceita como real o pretexto oferecido pelo outro lado, em vez de ele analisar as coisas como são. Tá certo? Existe uma coisa no movimento revolucionário que já tem, pelo menos, tem comprovação disso por pelo menos 2 séculos, que é o seguinte: a revolução, ela não pode realizar-se. Isto é importantíssimo. A revolução não é um projeto a ser alcançado mediante o controle das ações racionais segundo fins. Ou, dito de outro modo, não é um projeto a ser realizado por um meio técnico racional. Um projeto definido a ser realizado por tais ou quais meios. Ele não, a revolução não é isto e não pode ser isto em hipótese alguma. A revolução só existe enquanto promessa de futuro. Ela só pode existir assim. Por quê? Se ela for um projeto definido a ser alcançado por meios racionalmente controláveis, então ela tem que terminar. No instante em que ela termina, então não há mais revolução, então ela pode passar a ser julgada segundo os seus feitos, os seus atos. Tá certo? E, evidentemente, esses atos, no momento em que forem julgados, podem ser condenados, tá certo? Ou rejeitados, e isso, então, terá que ocasionar uma nova revolução e assim por diante. Então, a revolução se concebe a si mesma como um projeto universal. Não há nenhum projeto revolucionário no mundo que tenha o seu escopo, o seu objetivo limitado a um país ou a uma época. Nenhum. Você vê que mesmo as propostas revolucionárias de tipo nacionalista, como o projeto alemão, por exemplo, nazista, né, ele era um projeto alemão pelo seu conteúdo ideológico, né, com a proclamação da superioridade da raça alemã, etc. Mas qual era o, vamos dizer, o horizonte de realização dessa revolução? O horizonte era mundial. Então, a revolução só pode ser mundial, ela só pode ser total. Se ela só pode ser total, isso significa que nenhuma revolução em particular realiza a revolução, realiza a ideia da revolução. Então, esta ideia, como ela vem impregnada de elementos de gnosticismo, ela se expressa numa revolta geral contra a estrutura da realidade, uma negação da estrutura da realidade, porque a realidade é maligna, a realidade incluindo o próprio Deus. Na perspectiva gnóstica, é o próprio Deus que tem que se corrigir, ele tem que se transmutar para ele se reintegrar na sua própria natureza pura, tá certo? Porque ele cometeu um grande pecado ao criar um mundo, então ele tem que, vamos dizer, se redimir deste pecado mediante uma transformação de si mesmo. Então, se a transformação deve abranger o todo, tá certo? Então, note bem, não há como dentro do todo você conceber um outro todo que possa ser, então, a medida da realidade boa a ser alcançada. Quer dizer, se você, todo o universo está condenado, tá certo? E todo ele tem que ser transmutado, não existe um outro universo que possa servir de parâmetro. Então a revolução se autoconcebe como um processo total de autotransformação da totalidade do real. E isto, por definição, não tem limite. É claro que isto aqui que eu estou explicando, por exemplo, para os críticos, analistas de tipo liberal, que estudaram economia ou coisa assim, é inconcebível. Tá certo? Eles não chegam a entender isto aqui. Tá certo? Então, como a revolução é um processo total, não existe um parâmetro, não existe um limite pelo qual você possa definir se a revolução foi atingida ou não. Isso quer dizer que toda e qualquer modificação, por mais profunda, radical e avassaladora que seja, nunca é ainda a revolução. Tá certo? Então, isso significa que só existe na prática a revolução sob a forma da revolução permanente. Então, essa doutrina do Trotsky, ela está, de certo modo, embutida em toda a política revolucionária, inclusive a do seu principal inimigo, Stalin. Porque Stalin não parou de promover a revolução o tempo todo. É incrível, porque diziam que o Trotsky queria a revolução mundial e Stalin queria o comunismo num só país. Mas, na verdade, Stalin não parou de promover revoluções comunistas no mundo inteiro, muito mais do que o teria feito, do que provavelmente o teria feito Trotsky. Hein? Então, se a revolução é esse processo total, isso significa que qualquer mudança pelas quais os revolucionários lutem neste ou naquele momento, preste bem atenção, ela não tem a finalidade nem de produzir a revolução e muito menos de alcançar o estado perfeito que a revolução visa. Na verdade, qualquer modificação, ela não significa nada para o revolucionário. Qualquer modificação é pouca. Ela só tem uma função, por assim dizer, mágica. Ela evoca nas pessoas o fato e o desejo da revolução. Quer dizer, a revolução está em curso, estamos em plena automodificação da totalidade do real e estamos todos envolvidos nisso. Há um autor italiano chamado Vittorio Mathieu que ele compara o processo revolucionário não à execução de um projeto técnico de mudança social ou de qualquer outra coisa, mas à criação artística. Note bem, quando um artista está criando, por exemplo, um romance, ele não tem o conceito total do romance no momento em que ele começa a escrever. O romance vai tomando forma aos poucos. Não existe um processo técnico que, pela execução de determinadas regras artísticas, garanta a produção e o êxito final da obra. Nesse processo de criação, é claro que ele vai utilizar algumas técnicas, mas as técnicas não garantem o resultado. Tem que haver um outro fenômeno interno que se chama de inspiração ou coisa assim, tá certo? Que no decurso do processo vai criando a obra. Tanto que a partir de um certo momento o artista às vezes sente que ele está sendo conduzido, o romancista acredita que está sendo conduzido pelos seus personagens, eles adquiriram uma espécie de dinâmica própria e eles o forçam a escrever isto ou aquilo. Então ele não controla a totalidade do processo. Tá certo? Então a revolução é um processo similar, segundo Vittorio Mathieu, no que ele tem toda a razão. Então a revolução não se assemelha à execução de um projeto técnico ou de um projeto político, mas à criação artística. Isto aqui, os críticos liberais, etc., do socialismo, jamais poderão entender. Por quê? Porque eles raciocinam sempre segundo os cânones técnico-científicos e a ideia da ação racional segundo fins. Como eles não entendem o que os revolucionários estão fazendo, mas os revolucionários entendem o que eles estão fazendo, então é evidente que, desde logo, a perspectiva revolucionária abarca e transcende a perspectiva do outro lado. Então, já cumpre a famosa regra do Sun Tzu, vence aquele que conhece a si mesmo e conhece o adversário. Tá certo? Então, com ele... O revolucionário sempre conhece o adversário melhor do que este se conhece a si mesmo. Quando eu falo adversário, eu estou falando de forças políticas. É claro que sempre haverá um ou dois intelectuais tal, que são capazes de examinar a coisa exatamente como eu estou fazendo. Quer dizer, eu entendo a perspectiva revolucionária melhor do que eles mesmos entendem. Mas eu não sou uma força política. Então, não existe nenhum movimento político que seja fundado numa verdadeira compreensão do fenômeno revolucionário e que se oponha a ele eficazmente. Tá certo? Vou explicar daqui a pouco qual é a única maneira possível de se opor a ele. Então, como as várias iniciativas tomadas pelo movimento revolucionário, seja iniciativas militares ou iniciativas políticas, publicitárias, culturais, etc., etc., nenhuma delas produz a revolução, muito menos produz o Estado definitivo. Então, o único objetivo delas é manter a máquina em movimento. E manter, por assim dizer, o estado de inspiração que fará com que as pessoas continuem participando do movimento revolucionário. Tá certo? Então, o efeito psicológico, onde de aumentar o momento, né, momento no sentido físico do termo, o momento do processo revolucionário, é a única finalidade dessas ações, sejam ações, por exemplo, ações terroristas, seja ações políticas, seja reivindicações apresentadas, seja protestos populares, etc., etc. Mesmo que todas estas iniciativas não produzissem efeito prático nenhum, como a maioria delas não produz, tá certo? Elas funcionam porque mantêm o movimento. Tá certo? E eu já expliquei para vocês que no livro do Dostoiévski, Os Demônios, os personagens, que são todos revolucionários, designam o movimento revolucionário sob o termo o movimento. Ou seja, a revolução só se concebe a si mesma como um movimento que não pode parar nunca porque não tem um ponto de chegada. Não pode haver um ponto de chegada porque a modificação visada abrange toda a realidade. não é assim que há um desajuste, há um ponto errado, uma injustiça, há uma coisa ineficaz localizadamente, que comparada ao resto do universo, possa ser tida como anormal, porque não há normalidade, não existe normalidade, não existe um parâmetro de normalidade ao qual tal ou qual parte do universo deva se ajustar. Está tudo na anormalidade. A anormalidade abrange tudo. Tudo é anormal. A existência é anormal. Tá certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que se num determinado momento, num determinado lugar, o movimento revolucionário luta por uma modificação específica, por exemplo, quando alguém propôs a semana de trabalho de 5 dias, chamada Semana Inglesa, o movimento revolucionário inteirinho apoiou. Tá certo? Então, ou leis antirracistas ou leis racistas, quando votaram as leis raciais na Alemanha, a população toda apoiou. Então, isso já mostra, o movimento revolucionário pode propor uma coisa num lugar e a coisa... Parou? Tivemos um problema técnico aqui. Parou faz tempo? Perderam muita coisa ou não? Muito bem. Eles já estão ouvindo? Então, quando aparece uma proposta política, social, cultural específica num determinado lugar, ou seja, mobiliza-se as organizações revolucionárias, a militância revolucionária, para lutar por um ponto específico ou outro, é inteiramente absurdo supor que a proposta tem os objetivos declarados. Ela nunca tem. Ela nunca tem objetivo nenhum, a não ser aumentar o momento da revolução. Isso quer dizer que quando um conservador, um liberal, um direitista imagina que ele deve lutar por aquela reforma, por aquela modificação, para tomar a bandeira, tomar o pretexto do outro lado, ele está ajudando o movimento revolucionário de qualquer maneira. E se ele se opõe, ele também está ajudando, porque ele está personificando tudo que existe de mal no mundo e a resistência ao bem. Então, não há para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Né? Então, isso significa que qualquer tomada de posição com relação a esses pontos específicos é sempre errada. Se o movimento revolucionário é uma coisa abrangente e total, ele só pode ser combatido de modo abrangente e total. Os pontos específicos nunca são o problema. Então, qualquer resistência que se ofereça, resistência pontual que se ofereça, é tão inútil quanto você fazer o contrário. Né? Em vez de você resistir, você diz, não, eu vou aderir para tomar a bandeira dele e, como diz, fazer a revolução antes que eles façam. Né? Você sai perdendo das duas maneiras. E é por isso que o movimento revolucionário avança no mundo inteiro sem que ninguém possa detê-lo. Por quê? Qualquer reivindicação específica, qualquer exigência específica que o movimento revolucionário faça num determinado momento, não tem por objetivo resolver aquele problema, sanar aquela doença, superar aquela dificuldade, nada, nada, nada, nada, nada. Isso sempre gera maiores dificuldades, tá certo? E isso faz parte do processo. Então, por exemplo, para mim, a coisa mais clara do mundo é que se você faz uma lei específica para proteger uma determinada comunidade que diz gay, quer dizer, essa comunidade gay tem direito a mais proteção do que as outras, você acabou de instaurar um princípio segundo o qual o gosto sexual que determinadas pessoas tenham é fonte de direitos. Ora, quem diz que o sujeito, para desfrutar deste direito, precisa ser efetivamente homossexual? Ninguém precisa, porque não se exige prova de homossexualidade. Hã? Então, isto consiste a proclamação de uma lei que protege os gays, entre aspas, sendo que nem mesmo o conceito de gay está explicado, tá certo? Ela imediatamente ela dissolve todo o Código Penal, assim como o casamento gay dissolve todo o Código Civil. E vai criar dificuldades jurídicas absolutamente intransponíveis. Tá certo? Essas dificuldades, então, serão naturalmente atribuídas ao próprio sistema. Quer dizer, não é esta lei que está errada, é o sistema que está errado. Então, isto não visa resolver um problema, mas a criar infinitos problemas. Então, é claro que o objetivo proclamado é um objetivo pretextual, é sempre pretextual. É? Por exemplo, quando nos Estados Unidos disseram que precisava introduzir a educação sexual nas escolas para diminuir o número de casos de gravidez juvenil. É? O número de casos, e tão logo instaurada a educação, o número de casos multiplicou por 10 mil. É a coisa mais evidente do mundo. Então, como para a mentalidade revolucionária o universo inteiro está errado, ela sempre pode encontrar algum outro fator para acusar, porque tudo o que existe é acusável. Quer dizer, o número de bodes expiatórios à disposição do discurso revolucionário é infinito. Qualquer coisa pode ser acusada de causar qualquer coisa. Então, quer dizer, se você discutir, por exemplo, deve-se introduzir a educação sexual nas escolas, isso vai diminuir o número de gravidez infantil, de gravidez juvenis, né? Se você discute nessa base, você está caído em engodo, porque não é isso que é para discutir. É? O que é para discutir é a presença de elementos revolucionários na política, é? Na vida cultural. É a simples presença destes indivíduos que deve ser rejeitada. Ainda que eles venham com uma proposta que pareça... Qualquer proposta, qualquer uma, sempre parecerá razoável sob determinado aspecto. É impossível que haja uma proposta 100% errada, 100% maligna. Não existe isso. Nós não podemos conceber isso aí. É? Além disso, seria contraproducente. Por exemplo, eles não vão fazer aqui uma proposta da liquidação da humanidade inteira. Tá certo? Isso aí não seria... Não é concebível como proposta e por isso mesmo não será apresentada. Então, quer dizer, qualquer discussão de qualquer proposta que esteja respaldada pelo movimento revolucionário é sempre você cair no engodo. Sempre e sempre. Todas as propostas podem ser benignas ou malignas, todas, absolutamente todas, dependendo do quadro de referência geral no qual elas estão colocadas. Então, por exemplo... e o problema é que o quadro de referência do revolucionário é sempre imensamente mais amplo que o dos conservadores, liberais, etc., etc. O revolucionário sabe o que ele está fazendo quando ele coloca uma proposta nova. Ele sabe que ele está simplesmente aumentando o movimento, dando força ao movimento, para chegar, vamos dizer, num suposto estágio final que não é atingível e que só funciona porque não é atingível. Ele sabe disso, pelo menos a liderança do movimento revolucionário sempre soube disso. Né? Mas o pessoal liberal conservador, como encara as coisas do ponto de vista da racionalidade técnica, então vai julgar essa proposta em termos dos seus efeitos benéficos ou maléficos sob determinado aspecto tecnicamente definível. E nunca do ponto de vista do seu impacto histórico total. Por quê? Liberais e conservadores não têm nenhuma visão total do processo histórico. Não é possível ter uma visão total do processo histórico. Só é possível ter essa visão total do processo histórico desde dois pontos de vista. O ponto de vista da religião ou o ponto de vista da revolução. Não tem outro. Ora, liberais e conservadores, eles, por definição, eles se limitam ao que parece ser da sua alçada. A política, a economia, etc. Direito, etc. etc. Então, eles não têm condição nem de prever os efeitos globais que qualquer modificação proposta pelos revolucionários vai ter, e muito menos de se opor a isso aí. Então, o que interessa jamais é discutir se uma proposta é benéfica ou maléfica. Se o movimento revolucionário está apoiando, é ruim. Sempre. Qualquer coisa que eles propõem é sempre ruim. Por quê? Porque não visa a este ou aquele resultado específico. Se o resultado for benéfico, ótimo, isso aumenta o prestígio do movimento revolucionário. Se for maléfico, eis aí mais um motivo para você criticar a sociedade existente. Então você está sempre trabalhando para eles, enquanto você admite a presença deles no mundo político, cultural, etc. etc. Então, só existem duas propostas do mundo, ou a proposta revolucionária, ou a proposta de extinção do movimento revolucionário. Que é exatamente o que eu estou propondo. Ou seja, o movimento revolucionário não é uma constante do espírito humano. Ela é uma coisa que apareceu num certo momento da história e tomou conta de uma parte do planeta, né? E de inúmeras cabeças fora do seu território. Então, é uma coisa que teve um começo e terá um fim necessariamente. Esse fim pode ser a revolução? Não, a revolução não é um fim. Suponha que o movimento revolucionário domine o mundo inteiro, todos os países. Estará realizada a revolução? Não. Porque sempre vai haver alguma coisa que tem que ser modificada. E como a ideia revolucionária é a modificação total, a mudança inteira, da natureza inteira e do cosmos inteiro, isto nunca vai terminar. Então, isso quer dizer, o movimento revolucionário pode terminar pela realização da revolução? Não, não pode. Então, ele só pode terminar de duas maneiras: pela autodestruição da humanidade ou pela destruição do movimento revolucionário. Não tem outra alternativa. Isto quer dizer que este drama, esta agonia, que já vem há 200 ou 300 anos, matando milhões e milhões e milhões de pessoas, criando uma quantidade de sofrimento que nenhum outro fator jamais causou ao longo da história, isso só terminará quando for extinta a mentalidade revolucionária. Ou seja, quando a legitimidade da proposta revolucionária for negada no todo. Ou seja, quando qualquer pessoa se apresentar em público com uma proposta qualquer que implique a concentração do poder, seja imediatamente retirada da vida pública. Qualquer proposta que esteja direta ou indiretamente escorada na mentalidade revolucionária tem que ser rejeitada, ainda que ela seja boa. Mas o problema não é a proposta, o problema é a pessoa. É? Note bem, o movimento revolucionário não se constitui de uma ideologia ou de um projeto político. Isso já está mais do que demonstrado. As ideias mais disparatadas, mais incongruentes, podem ser defendidas pelo movimento revolucionário. Não é aí que está o seu ponto de coerência. O ponto de coerência está no negócio que se chama associação, ou que se chama movimento, né? O movimento revolucionário não se constitui de um projeto, não se constitui de uma ideia, se constitui de pessoas associadas, irmanadas pela própria ideia do movimento revolucionário. Se esse movimento mudar de ideia, da dia para a noite, todas as pessoas vão mudar. Como, por exemplo, Lenin dizia que o maior inimigo da revolução é o nacionalismo. Stalin conseguiu mudar, fazer com que o nacionalismo fosse a grande arma da revolução, não só dentro da União Soviética, mas fomentando movimentos nacionalistas aqui e ali. Hoje em dia, o nacionalismo volta a ser o bandido. E a ideia de que toda a soberania nacional é maligna é uma ideia que já está sendo vendida para as pessoas, não como doutrina, mas como imagem, como símbolo. Outro dia assisti um filme com Pierce Brosnan chamado The Detonator. O que é o Detonator? Né? É um sujeito que trabalha para a organização, a divisão anticrime das Nações Unidas. E existe uma quadrilha chefiada por um ex-general russo que rouba uma certa quantidade de plutônio para fazer duas bombas atômicas e que, com a ajuda de uma outra quadrilha americana, está transportando essas bombas de Bremen para Stuttgart, onde ele pretende usar as duas bombas como arma dissuasória para fazer certas exigências, modificar a estrutura de poder no mundo. Então, quando ele está ali atravessando o território alemão, a polícia alemã tenta fazer o que pode, mas logo se comprova a tese subjacente de que, né, problemas globais têm que ter soluções globais e, portanto, precisa uma autoridade global. Então, eles chamam essa divisão anticrime da Unesco, das Nações Unidas, divisão que não existe, não é verdade? Mas que eles inventam. E o delegado, o enviado dessa comissão, ele tem que enfrentar naturalmente a resistência da polícia alemã, porque a polícia alemã diz: isso aqui é um problema nosso, é um problema alemão, vocês não mandam nada aqui. Daí o sujeito vai lá e prova que ele manda. Então, nesse primeiro momento já fica demonstrado que problemas globais requerem soluções globais. Então, a polícia alemã aparece como o palhaço da história, que é incapaz de lidar com os problemas transnacionais numa escala nacional. Só que a disputa entre a soberania global e a soberania nacional não se limita só à esfera de quem vai administrar o problema. Não, ela também está subentendida na própria natureza do crime que está sendo praticado. Por quê? O crime junta duas quadrilhas de nacionalistas. Junta um nacionalista russo, que não quer ver a Rússia submetida à nova ordem global, e um nacionalista americano, que fala com sotaque do meio oeste. Então é um redneck, que é um nacionalista americano que também não quer ver os Estados Unidos submetidos à nova ordem global. Então, milhares de pessoas assistem esse filme, acham aquilo tudo muito natural, né, e não percebem que acabaram de ser enganadas. Por quê? Pergunto, existe alguma entidade transnacional que seja capaz de enfrentar o terrorismo melhor do que as nações têm enfrentado? Fala, não, ao contrário. E quantas operações transnacionais de combate ao terrorismo tiveram bom efeito até hoje? O que existe é uma operação nacional americana, né, que às vezes outras nações subscrevem, só para não ficar para trás. Mas quem está agindo lá é uma nação ou outra, tá certo? E em segundo lugar, qual é a possibilidade de aliança entre nacionalistas americanos e nacionalistas russos, né, contra o poder global? Você vai ver os nacionalistas russos, a coisa que eles mais odeiam no mundo é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos para eles representa o movimento nacionalista. A primeira coisa que eles odeiam é americano. A segunda coisa que eles mais odeiam é judeu, porque eles acham que isso aí, eles acham que o globalismo é uma conspiração americano-judaica. Tá certo? E aqui o pessoal, né, nacionalista, a coisa que eles mais odeiam é o movimento comunista e todos aqueles que estiveram associados a ele. Qual é a posição deles com relação aos judeus? Eu digo, depende. Se você vê o judeu por um certo lado, você acha que os judeus são inventores do movimento comunista, então você odeia judeu. Por outro lado, quando você vê Israel sendo atacado por tudo quanto é esquerdista no mundo, então você acha que o judeu é a vítima do processo. Então, a posição que o direitista nacionalista americano pode tomar com relação ao judeu é dupla. Ou ele é amigo do judeu, ou ele é inimigo do judeu. Né? Então, qual é a possibilidade da aliança entre essas duas forças? A possibilidade é nula. Mas, no plano simbólico, ela já está forjada. E isso é assim por quê? Porque a revolução, como eu disse, ela só pode existir no futuro. Ela nunca pode se realizar. Ela pode estar sempre em movimento, jamais realizar-se. Como ela não pode realizar-se, ela tem que fazer com que as pessoas comecem a viver não no mundo onde elas estão agora, mas num mundo hipotético futuro. Então, neste mundo hipotético futuro, existem problemas globais que têm soluções globais. E existem grupos nacionalistas, tá certo, que estão tentando destruir tudo. Quando, na realidade, você vai ver que o apoio para esses movimentos terroristas vem exatamente das fontes do poder global, as mesmíssimas fontes. E não é de hoje que vem. Né? Então, assim como esse filme, eu poderia citar milhares e milhares e milhares de outros, onde tudo é apresentado da maneira mais inversa, sempre. As pessoas dizem, ah, mas é apenas ficção. Eu digo, olha, um momento. Os julgamentos que as pessoas fazem sobre a realidade, que o cidadão comum faz sobre a realidade, é baseado em extensa informação científica? Não, é claro que não. Ninguém tem tempo para se informar sobre todos os fatos. Então, o julgamento é tomado com base no que chamamos topoi, lugares comuns. E esses lugares comuns se impregnam em imagens. Então, as imagens é que decidem, é que são a fonte das decisões políticas populares. Por isso é mais importante... você produzir filmes, peça de teatro, programa de televisão, exposição de arte, mudar, vamos dizer, o imaginário do que você atacar diretamente este ou aquele ponto da opinião pública. Você só pode atacar uma opinião pública quando o imaginário popular já está trabalhado para isso, senão não vai. Né? Vou lhe citar um outro exemplo. Tem um filme chamado Frances, com a Jessica Lange, que conta a história da atriz Frances Farmer. Era a atriz mais bonita que já existiu no cinema americano. Vocês procuram Frances Farmer no Google, põe Google Images, vocês vão ver. Tem um filme que ela fez com Tyrone Power, em que ela faz a bandida, e a Jean Tierney, que era outra mulher maravilhosa, faz a mocinha, né? Mas você fica consternado porque a gente não é uma mulher muito bonita, mas comparada com essa, ela sai perdendo, evidentemente. Então você fala, poxa, mas por que a mocinha tinha que ser, né, a segunda, né, na escala? Mas Frances Farmer, ela foi pega dirigindo, cometendo uma infração qualquer de trânsito, e em vez de lhe dar uma multa, levaram-na para um hospital psiquiátrico, de onde ela nunca mais saiu. Foi submetida a todos os tratamentos mais brutais que você pode imaginar. Tá certo? Naquela época tinha um tratamento de você botar a pessoa na água gelada por 6 horas seguidas, que é para acalmar. Imagina como eu ficaria calmo se me botasse, né? Uma bacia de gelo, botei eu lá dentro, ficar calmíssimo, né? Foi submetida a isso, a não sei quantos eletrochoques, uma série infindável de eletrochoques, e por fim foi lobotomizada. Quando você vê o filme, você tem a impressão que é, vamos dizer, o establishment capitalista malvado que está fazendo isso com a garota. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Tem um repórter chamado William Arnold, que descobriu tudo. Como muitas outras pessoas de Hollywood, né, nos anos 30, Frances Farmer era uma simpatizante comunista. E lá, pelas tantas, quiseram cooptá-la para ela passar para a clandestinidade e fazer o papel de pombo-correio do Partido Comunista. E ela não quis. Como se fez com tanta gente, né? Ela não quis. Mas acontece que aí ela já estava sabendo coisa demais. Então, o que era preciso fazer com ela? Era preciso dar um jeito nela. E deram. No filme não se fala disso. Então, isso quer dizer que aí você vê o movimento revolucionário usando o seu próprio crime. Tá certo? Como um meio de acusar os outros. Então, por exemplo, esse topos de que o establishment psiquiátrico, presta atenção, é um elemento fundamental da estrutura do poder e que sua função é repressiva e não curativa, é um tópico que se espalhou por todo mundo e que todo mundo aceita. Na verdade, isto reflete a condição que existia, não nos países, nas democracias ocidentais, mas não na União Soviética, onde o establishment psiquiátrico era realmente isto. Tá certo? E onde ser de oposição era uma doença mental. Quer dizer, o número de pessoas, de intelectuais, de alto gabarito, né, que foram presos em hospitais psiquiátricos, declarados loucos, é assim, é milhares e milhares e milhares. Então, lá na União Soviética, isso era uma coisa oficial, fazia parte da estrutura do Estado. Tá certo? Literalmente. Agora, analogicamente, você pode dizer que o establishment psiquiátrico no Ocidente tinha alguns aspectos disso e podia ser usado para isso também, embora na maior parte dos casos não fosse. Então, a luta pela liberação dos doentes mentais, para liberá-los da opressão do sistema psiquiátrico, ela progrediu e adquiriu força aonde? Na União Soviética? Não, no Ocidente. Então, onde o problema realmente existia, a opressão era demasiada para que se pudesse fazer a oposição. Então, criou-se a oposição aonde o problema só existia analogicamente, ou seja, como figura de linguagem. Ou seja, havia um sistema psiquiátrico, na maior parte dos casos, ele visava realmente a curar as pessoas com maior ou menor sucesso, tá certo? Mas em certos casos podia ser usado como instrumento de opressão. Por exemplo, né, o marido que queria se livrar da esposa, então arrumava, dava, soltava uma propina para um psiquiatra, o psiquiatra assinava um atestado que ela estava louca e ele se livrava da mulher. No Brasil houve um famoso caso em que uma senhora milionária começou a ser seduzida pelos comunistas e começou a colaborar com eles. O marido não gostou, arrumou um atestado, botou ela no hospital, da onde ela foi raptada por um grupo de comunistas, inclusive o poeta brasileiro Jamil Almansur Haddad. Foi um escândalo, isso aconteceu nos anos 60. Então, claro que havia esses casos também aqui, só que para isto você precisava um agente que corrompesse os médicos para fazer isto, né? Prova de que isto não era o procedimento normal. Agora, na União Soviética, isso era o procedimento normal. Tá certo? Então, isso quer dizer que o mesmo movimento revolucionário que na União Soviética encarcerava pessoas como loucas pelo simples fato de serem de oposição, criou um movimento de antipsiquiatria no Ocidente para acusar o establishment psiquiátrico ocidental de fazer isto. E teve muita gente no meio conservador que aceitou isso. Por exemplo, o grande psiquiatra Dr. Thomas Chass, do qual eu tenho a honra de ser colega, né, no site, no ONG Forces.org, que é uma ONG que luta pelos direitos dos fumantes. Então, estão lá no conselho, faz parte. Né, eu, o Dr. Thomas Chass e outros indivíduos. Então, tenho o maior respeito pelo Dr. Thomas Chass. Mas ele embarcou nesta coisa. Então, olhando o sistema psiquiátrico sob certo aspecto, ele parecia ser um instrumento do establishment, embora ele não fosse isso essencialmente, não fosse isso na maior parte dos casos. Mas com um pouquinho de retórica, você faz com que um aspecto pareça ser o todo. Agora, onde ele é realmente o todo, bom, não houve oposição nenhuma. Os exemplos podem se multiplicar ad infinitum. E foi justamente examinando esses exemplos que eu acabei notando que a inversão de sujeito e objeto é um dos elementos fundamentais da lógica revolucionária. Então, nós não temos tempo aqui, esse também não é o nosso tema fundamental, para investigar por que isto se disseminou no Ocidente. Mas uma das condições sem as quais isto não poderia jamais ter acontecido é a perda generalizada do senso de imortalidade. Por quê? Se o indivíduo perde o senso de imortalidade, ele perde a medida correta do tempo. Veja, mesmo entre populações religiosas, todo mundo acredita o seguinte: você vai morrer e daí você vai ter uma outra vida. Eu digo, isto é a ideia mais estúpida que alguém pode meter na cabeça. Não pode haver uma outra vida, é a mesma vida. Você já está na mesma vida que você terá na escala de imortalidade. Tanto que, nesses casos registrados, né, de experiência em estado de morte clínica, onde não há atividade cerebral, o indivíduo morto se vê a si mesmo, ele vê as pessoas que estão no recinto junto com ele. Caiu só o som hoje? E aí, e o som continua? Só para quem está só no áudio. Quem está no áudio no vídeo não vê nem escuta. Tivemos um problema técnico aqui, já vamos consertar, já já. Pronto, regularizou. Se estão ouvindo, por favor, avisem pelo chat. Ouvindo, ouvindo. Está ótimo. Então vamos retomar aqui. Então, o que eu estava dizendo é que, entre as condições histórico-culturais sem as quais o movimento revolucionário jamais teria podido se expandir como se expandiu, é a perda do senso de imortalidade. Eu não conheço nada no conteúdo dos evangelhos que tenha sido tão sistematicamente esquecido por todos os pregadores católicos, protestantes, ortodoxos, etc., do que aquele que é provavelmente o mais importante e o mais urgente de tudo o que Jesus Cristo falou quando passou pela terra, que é: vós sois deuses. Vocês já ouviram algum padre dizer isso? No sermão? Ouviram um pastor protestante dizer isso? Não. Todos eles esquecem. Esta é a mensagem mais importante que Jesus Cristo nos passou. Porque não diz respeito àquilo que nós devemos fazer, não diz respeito à nossa conduta moral, mas diz respeito à nossa própria consistência ontológica. Ele está nos dizendo o que nós verdadeiramente somos. Eu tenho a impressão que depois dos exemplos que eu dei nas últimas aulas, ninguém mais vai questionar a questão da imortalidade. A convicção absoluta de que a consciência humana persiste após a morte física, eu creio que é um ponto definitivamente comprovado. Isso não prova, vamos dizer, a imortalidade eterna, mas prova que a mortalidade é uma ilusão. Mesmo que você durasse 5 minutos depois de morto, sua consciência permanece, mesmo que permanecesse 5 minutos, isto já prova que a consciência não depende do corpo. Quer dizer, a independência de consciência e corpo, a soberania da consciência para além do corpo físico, é uma coisa que está definitivamente comprovada, e quem quer que negue é um charlatão. Isso já foi comprovado tantas vezes, que o simples fato de isto não ser permanentemente repetido em todas as igrejas do mundo, em todos os púlpitos do mundo e em todas as escolas do mundo já é um escândalo. Né? Acontece que é somente a consciência de imortalidade que pode nos dar a escala de tempo real na qual os acontecimentos terrestres podem ser medidos. Então, se um único indivíduo tivesse a imortalidade, ou seja, a partir do instante em que ele nasceu, em que ele foi concebido, não é nasceu, foi concebido, ele já tem a vida eterna a partir dali, isso significa que a duração de uma única alma humana é maior do que a duração da história terrestre inteira. E tudo o que sucedeu na Terra, todo o processo mundial das civilizações, do nascimento, crescimento, degenerescência e morte dos impérios, será, para essa alma imortal, apenas uma percepção instantânea. Uma única alma imortal é maior do que o processo histórico terrestre inteiro. Maior porque o abarca. A partir da hora que você perde esta escala, a história terrestre cresce desmesuradamente e passa a ser a única dimensão possível da existência. Ora, mas existe história terrestre? Existe uma unidade da história terrestre? Não existe nenhuma, isto é um mito. Você vê civilizações inteiras que cresceram sem ter o menor contato com uma outra. Processo totalmente independente e inconexo. Você vê civilizações que começam e de repente acabam. Aquilo que Spengler chamava de pseudomorfose, começa a formar uma cultura que de repente aquilo pifa. E desaparece, é totalmente engolido por uma outra civilização e nunca mais se ouve falar daquilo. O número de línguas extintas que existe, línguas que as pessoas sabem que existiram, mas que elas não conseguem decifrar. Por exemplo, os índios daqui da América Latina, incas e astecas, eles tinham um vocabulário escrito com barbantezinhos. Colocavam os nozinhos no barbante. Sabe-se que isto é uma linguagem, nunca ninguém conseguiu decifrar. Então dizia, não, era um povo sem alfabeto. Falaram, não sabemos. Eles tinham um alfabeto. Estes nozinhos nos barbantes eram como se fosse o nosso código de barras. Leia um livro da Alexander Marshak, The Roots of Civilization. Você vai ver lá. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus. Nunca ninguém decifrou isto. Não sabemos do que eles estavam falando. Como é que você vai falar de história humana? Como Hegel, quer dizer, um indivíduo que está na sua existência terrestre, sem ter a perspectiva da sua imortalidade, Ou seja, ele não está falando como alma imortal, mas está falando apenas como um indivíduo, um filósofo que viveu numa certa época. Ele não pode ter esta visão abrangente, mas ele a terá. Né? Tão logo ele se desvencilhe do seu corpo material, ele terá esta visão se ele quiser. Então, Hegel, toda a filosofia de Hegel é um fingimento de imortalidade. Né? Ele finge que ele está falando do ponto de vista de Deus. Nós não podemos falar as coisas do ponto de vista de Deus, mas podemos falar do ponto de vista da nossa própria imortalidade, tão logo adquiramos este senso da imortalidade, que é a coisa mais importante, que é a mensagem central de Jesus Cristo para nós. Vós sois deuses. Você acha que ele estava brincando? Usando figura de linguagem? Jesus Cristo não faz isso. Tudo que ele disse é mortalmente sério. Hã? Então, quando eu li isso, a primeira vez eu não percebi nada. A segunda eu não percebi nada. Um dia eu percebi. Epa, pera, está falando comigo. Hã? Ele não está falando comigo como se eu fosse um bichinho. Hã? Ele não está sequer me prometendo outra vida. Ele está dizendo que eu já tenho. Que ele já me deu. Eu não posso pedir para ele uma coisa que ele já me deu. Hã? Então, o que ele está dizendo é que, pouco importando qual seja o seu destino post-mortem, o seu destino extraterrestre, quer você vá para o inferno, para o purgatório, para o paraíso, você é imortal. Por quê? As alegrias do paraíso continuarão para sempre e as penas do inferno também. Então ele pode te dar o inferno ou pode te dar o céu. Mas a imortalidade ele já deu. Por que que isto não é repetido, se isto é o principal? Você falar com um bichinho terrestre e dizer que ele tem a possibilidade de ter outra vida, tal, é colocá-lo fora da realidade. É induzi-lo à ilusão de que essa história terrestre existe e forma uma totalidade, quando ela não forma totalidade nenhuma, isso aqui é um caos. Nós podemos acompanhar alguns processos históricos que têm alguma continuidade, mas eles começam aqui e terminam ali, e a história continua em outro lugar, seguindo uma linha totalmente independente. Isso quer dizer que esta dimensão chamada história da humanidade só existe na cabeça do historiador. Hã? Este é um ente de razão, não é um ente verdadeiro. É? Mas a nossa imortalidade, esta sim, é um ente verdadeiro. É? Nós somos substâncias dotadas de imortalidade. Não somos eternos, por quê? Porque não existimos desde sempre. É? Passamos a existir, tá certo? Então, a partir do momento em que se perde de vista o senso da imortalidade, é quase inevitável que a dimensão da história terrestre adquira uma realidade fictícia, mas convincente, e que se aposte tudo daí para dentro no curso da história. O curso da história é que vai nos atender às nossas promessas. Digo, olha, mas você quer uma coisa... Vamos supor que fosse possível criar um paraíso na Terra mediante a ação. Você imagina que injustiça teria sido isso para com todas as gerações anteriores? Quer dizer, todos aqueles que viveram na fome, na miséria, na perseguição, na dor, no abandono, no sofrimento, esses teriam sido relegados para o inferno para sempre. E aquela geração última, que teve os benefícios do paraíso terrestre, desfrutaria de todos os benefícios em cima da miséria de todos os seus antepassados. Ou seja, se fosse possível organizar a justiça terrestre, ela seria a coisa mais injusta que já existiu no mundo. Então, esse é um dos motivos pelos quais a revolução não pode se realizar. Ela só pode empurrar com a barriga. A revolução é, por natureza, a promessa autoadiável. Então, qualquer proposta específica que seja apresentada por grupos que acreditam na promessa autoadiável, ela deve ser rejeitada não porque ela seja má, mas porque os seus porta-vozes são maus. Então é por isso que eu digo, combater o movimento revolucionário não é combater ideias e não é combater propostas políticas, é combater pessoas. Né? Pessoas más. Pessoas que se arrogam uma autoridade que não tem. Né? Pessoas que querem fazer de nós os instrumentos para a realização de uma coisa que ele sabe que não pode realizar. Pessoas de verdade sendo esmagadas, torturadas e mortas por uma quimera que sabe que é quimera, meu Deus do céu. Então, a proposta revolucionária ela é demoníaca em si. E ela não pode ser combatida nem aos pedaços. Se o sujeito disser, ah, estou aqui promovendo uma campanha contra o casamento gay, ou uma campanha contra, né, os impostos, ou uma campanha contra o Obama. Eu digo, você está errado, meu filho. Porque você está combatendo pontos específicos. Se você adere a um ponto específico ou o combate, você está errado nos dois casos. É? Porque toda e qualquer proposta político, social, cultural pode ter seu lado bom e seu lado mau. O problema não é a proposta, o problema é quem está por trás dela. O problema é quem vai ganhar poder com ela. É? Então, o movimento revolucionário tem que ser rejeitado in totum. Tá certo? Ele tem que ser extirpado da história. Note bem, a extinção do movimento revolucionário não é a proposta positiva. É apenas a proposta negativa. É mais ou menos assim como, por exemplo, você vê o sujeito tentando estuprar uma menina de 3 anos, você vai lá e impede que ele faça isso. Você não tem nenhuma proposta positiva. Hã? Você está apenas impedindo que um mal se consuma. No presente momento, qualquer proposta positiva que você apresente, toda e qualquer proposta, por mais conservador ou liberal que pareça, pode ser aproveitada pelo movimento revolucionário, como de fato é. Não há nada que o movimento revolucionário não combata hoje que ele não possa apoiar amanhã. Porque o problema para ele não é o conteúdo das propostas, mas o seu encaixe dentro do movimento. Estão compreendendo como é que funciona o negócio? Então, o movimento revolucionário só será extinto se, primeiro, as pessoas tomarem consciência de que ele existe e de que ele é o mal. E, segundo, as pessoas tomarem consciência de imortalidade para saber qual é a verdadeira escala da história humana. Porque se você não tem a escala verdadeira, como é que você vai denunciar a falsa? Você não tem um terreno onde se apoiar. Está entendendo? Quer dizer, se você é contra este ou aquele ponto da mentalidade revolucionária, mas a sua escala de tempo é a do movimento revolucionário, você está servindo a ele. Então, isto aqui é uma coisa que vocês vão ter que entender. Porque toda e qualquer atividade intelectual que não venha com a clara consciência desses pontos, ela servirá ao movimento revolucionário. Pode se opor a ele num ponto ou no outro, mas entra dentro da escala histórica. Então, o que que você tem a opor ao movimento revolucionário? Quer dizer, olha, eu não sou um momento da consciência histórica. Eu não sou um momento do plano revolucionário, como é que se diz, do sonho revolucionário. Eu sou um Deus. Quem disse? Jesus Cristo disse. Eu sou uma alma imortal, eu duro mais do que tudo isso. Todo esse sua maravilhosa mutação histórica, para mim é um piscar de olhos. É um, como é que se diz? É um momento. É assim, aquele mosquitinho batendo asa, tá certo? É a vida do mosquito, 24 horas. Então, nós desprezamos o seu movimento revolucionário, porque ele é mesquinho, ele tem uma visão pequena das coisas. Ele finge grandeza, tá certo? Depois de já ter descido na escala, assim, abaixo de mosquito. Quer dizer, vocês rejeitam a sua condição de Deus e querem que eu me integre nesse pseudo-Deus chamado história, chamado processo histórico, nessa porcaria que não existe, que é um ídolo nem de pé de barro, nem inteirinho de barro. É isto que nós temos que ter consciência. Hã? Então, o problema não é, Beto Moraes, do que os revolucionários possam fazer contra nós. O problema é o que nós podemos fazer contra nós. Hã? Se não tivermos a consciência clara, hã, de que tudo que nós estamos fazendo é um confronto entre eternidade, né, e pseudo-eternidade. Se não tiver isto, tu não vai conseguir fazer nada. Agora, se você compreender isso claramente, o desprezo que você vai ter pela essa gente é tão grande, tão grande, tão grande, que você evitará o pior dos erros, tá certo? O mais letal dos erros, tanto na vida intelectual, quanto na vida política, quanto na sua própria vida pessoal. O erro é o seguinte. Você vê que os revolucionários, eles não hesitam em cometer, em nome da sua revolução, explicitamente ou implicitamente, toda sorte de transgressões. E não só cometem as transgressões, como as exibem. Por exemplo, agora está o MST, invade terra, toca fogo em tudo, não obedece a sentença de reintegração de posse e ainda pega dinheiro do governo sem existir como entidade legal. Então, é um corpo de transgressões. Por que eles fazem isso? Né? Eles não poderiam obter tudo de uma maneira mais simples, por exemplo, registrando-se, né, e reivindicando verbas do governo. Por que fazem questão de fazer a coisa fora da lei? É porque isso lhes dá autoridade. Na Idade Média existia um negócio chamado ordalho. Ordalho é o seguinte, é um duelo no qual o vencedor, não é porque ele venceu que a tese dele fica comprovada. Ninguém acreditava, evidentemente, que pelo simples fato de você conseguir vencer o seu adversário, você provou que tinha razão. Mas o adversário podia desafiar você para isto. A vitória não era uma prova, mas a disposição de lutar e morrer era uma prova. Se desafiado, vamos supor, por exemplo, você tem dois partidos lutando, um partido é a favor de um papa, o outro é a favor do antipapa, então você não sabe o que é o papa, o que é o antipapa, então um cavaleiro adepto de um dos papas desafia você para um duelo. E você diz, não, eu não vou duelar, porque isso é derramamento de sangue. Hã? Mas se você quiser, eu apresento todas as minhas razões, eu argumento com você. Ele ia rir na sua cara e ia considerar aquilo uma prova imediata de que você estava mentindo. Hã? Por quê? Se você faz questão de apresentar a sua tese, de defender a sua causa, exclusivamente dentro das vias normais e admitidas, você está provando lealdade ao sistema e não a veracidade da sua tese. Você está colocando o sistema presente, que é o sistema que, inclusive, privilegia o outro lado, como algo mais valioso do que a sua tese. Então, eu digo, qualquer causa que não possa ser defendida mediante transgressão não vale nada. Vocês entendem por que, que no meu programa eu xingo as pessoas? Porque se a minha causa não vale nem o suficiente para eu cometer uma impolidez, então ela não vale nada. Isto aí, o pessoal revolucionário sabe disso desde que existe a revolução. E o pessoal conservador, religioso, etc., não sabe. Então, quer dizer, veja, por que que no Concílio Vaticano II, quando aqueles camaradas obviamente comprometidos com a causa comunista e alguns até com organizações satanistas, comprovadamente. O cardeal Suenes da Suécia, você sabe que participava de rito satânico, meu Deus do céu. Hã? Por que que quando esses óbvios comunistas e satanistas apresentavam aquelas reformas assintosas, que eram para desmoralizar a própria igreja, por que que o outro lado não reagia? Porque respeitava a ordem. É? E a ordem naquele momento estava favorecendo quem? Quem tinha mais iniciativa. Então, por exemplo, quando o cardeal Ottaviani fez o seu exame perfeito, maravilhoso, irrespondível, do novo ritual da missa, provando que ali tinha pelo menos 20 heresias no meio, deram 10 minutos para ele falar e depois desligaram o microfone. E ele baixou a cabeça. Ao fazer isto, o que que ele provou? Ele provou que ele estava escandalizado com o novo rito da missa, mas que ele respeitava mais a ordem no recinto conciliar do que a missa de São Pio X, São Pio V. Então ele deu a vitória. Não por intenção, é claro, mas simplesmente por não compreender do que se tratava. Eu lhes digo o que era preciso fazer. Era preciso subir ao trono papal e dar dois tapas na cara de Paulo VI. Inimigos da igreja fizeram isso uma vez. Deram dois tapas na cara do Papa, o Papa morreu 15 dias depois. Morrendo de raiva, sem poder fazer nada. Era isto que esse homem merecia. Se fizesse isto, você teria feito uma enorme transgressão. Mas você diria, a igreja eterna é infinitamente mais respeitável do que você. Eu não vou respeitar você, porque se eu respeitar você, eu estou desrespeitando a igreja. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Era muito simples fazer isso. Para impor as suas propostas, que eram nitidamente revolucionárias, por quê? Porque elas visavam justamente a criar a situação caótica que veio depois e dar, portanto, motivo a novas exigências revolucionárias que não vão terminar nunca. Esse lado cometeu todas as transgressões para impedir. Roubou papéis, impediu gente de falar, tá certo? Ou seja, transgrediu todas as regras do concílio. E o lado conservador não transgrediu nenhuma. Então, as regras do concílio estavam acima dos valores que eles estavam defendendo. Estava acima da própria igreja, estava acima da própria palavra de Jesus Cristo. Então, todos traíram. Uns traíram por consciência e outros traíram porque não tiveram a coragem de transgredir os mandamentos de polidez, as regras burocráticas, para defender o que era sagrado. Este é o problema com todos os conservadores e liberais do mundo. Então, da minha parte, eu já decidi o seguinte: eu não vou respeitar regra nenhuma. Sobretudo as regras de polidez. Eu só não vou transgredir as regras que eu não tenho a força para transgredir. Que estejam muito acima da minha capacidade. Mas aquelas que for preciso transgredir, eu tenho a obrigação de transgredir. Por que que eu devo chamar um político ladrão, corrupto, mentiroso, vagabundo de excelência? Você pode chamar de excelência, mas sempre acrescentando. Eu me refiro à excelência do seu cargo e não da sua pessoa, que não vale nada. É só acrescentar isto. Eu já dei o exemplo de quando eu estava debatendo com dois senadores petistas na TV Gaúcha, e eu falei lá umas coisas do Olívio Dutra. E eles disseram: mas o senhor está desrespeitando o nosso governador. A minha resposta é muito simples: mas eu não o respeito mesmo. Porque se eu não posso respeitar a ele e a mim mesmo ao mesmo tempo, eu não consigo. Porque o homem deu uma entrevista dizendo que aos 20 anos de idade ele era campeão de masturbação. Se ele fosse campeão de masturbação aos 13 ou 14 e contasse isso assim, como quem está rindo da sua estupidez de juventude, fala, não, você vê, eu era tão idiota que fazia campeonato de masturbação com os moleques, que nem aqueles do filme Amarcord, né, os meninos lá dentro do carro, né, que eram meio de 11, 12 anos. Eu falo, tudo bem, então você está comentando a sua ingenuidade juvenil, mas não, ele estava se gabando. Ele tinha orgulho daquilo. Eu digo, e vocês põem esse cara no governo e querem que eu respeite, mas não vou respeitar nunca na minha vida. Nunca, porque isto é a antítese, a negação do conceito mesmo de respeito. Hã? Então, o perigo que nós corremos não é desse pessoal fazer alguma coisa contra nós. Eles não vão fazer nada. O perigo é a gente cair na conversa deles. E achar que estamos fazendo coisa maravilhosa porque... Ah, aqui nós estamos fazendo, sei lá, uma campanha contra o aborto, contra o casamento gay, não sei o quê. E continua seguindo a regra do jogo que eles mesmos já transgrediram milhões de vezes. Então você está provando que a regra do jogo para você está acima do valor que você defende. Agora, se você é cristão, meu filho, não tem no mundo, né, decreto administrativo que esteja acima da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem que provar isso para as pessoas, senão você nunca terá autoridade para falar. Hã? Nunca terá força. Então, as transgressões que o movimento revolucionário comete umas atrás das outras não visam obter este ou aquele resultado. Por exemplo, o Vittorio Mattia, no livro dele, La Esperanza nella Rivoluzione, ele diz, se você quer uma coisa mais inútil do que greve estudantil, hã? A coisa mais fácil do mundo é você parar uma universidade. A universidade ela já tende por si mesma a não funcionar. Tá certo? Então, por que que eles fazem isso? Tem vários motivos, o primeiro dos quais é este. A afirmação da sua autoridade. Nós acreditamos tanto naquilo que nós estamos falando que nós cometemos até transgressões. Nenhuma regra é superior à nossa crença. É isto que vocês têm que fazer. Porém, para fazer isto, precisa usar a cabeça. Então, nós temos que inaugurar uma modalidade de vida intelectual que seja, pelo seu conteúdo, muito superior ao que esse pessoal está fazendo. Que seja, pelo seu horizonte de visão, infinitamente mais amplo do que a deles. Está certo? E que seja, na sua modalidade de expressão, carregada de desprezo e de falta de respeito por tudo quanto não merece respeito. Se nós fizermos isso, nós estaremos inaugurando não somente uma nova possibilidade no próprio Brasil, mas estamos dando uma contribuição ao mundo. Porque disso aqui ninguém sabe, meu filho. Então... O próprio Vittorio Mattia, que dá muitas dessas sugestões, quando eu li o livro dele, falou, pô, mas ele percebeu tanta coisa, por que que ele não chegou a pegar mesmo o negócio da mentalidade revolucionária neste sentido? Ele não pegou porque ele usou o método de Hegel, que Hegel criou na fenomenologia do espírito, que é a de você tentar captar o significado histórico objetivo dos vários acontecimentos. Digo, olha, significado histórico objetivo só Deus sabe. E supõe, você captar o significado histórico objetivo do que quer que seja, supõe que a história acabou e que você está vendo o conjunto. Por quê? É claro que acontecimentos novos podem mudar retroativamente o peso deste ou daquele elemento na balança, hein? Coisas que lhe parecem muito importantes, amanhã ou depois pode se mostrar irrelevantes. Então, graças a ter escolhido este método, que tem lá a sua dignidade intelectual, não nego que seja uma grande realização de Hegel, então ele chega a captar muita coisa do pensamento revolucionário, mas... No fim, ele tem uma atitude de respeito pela mentalidade revolucionária. que é a coisa mais desprezível que o ser humano já criou. Nada, nada, nada, nada. Os piores crimes, delitos, pecados, tudo que se fez em Sodoma e Gomorra é porcaria perto do que a mentalidade revolucionária tem feito. É só somar o número de mortos, você vê, olha, não tem desculpa. É? Agora, na hora que eles aceitam matar 200 ou 300 milhões de pessoas, o que, que eles estão provando? É? Que a sua, que a ideia deles é superior à própria existência física da humanidade. E isso dá um prestígio desgraçado. É? Então, é a autoridade do louco. É a autoridade do sociopata, que não tem medida para a sua capacidade de mentir, de transgredir, etc., etc., e por isso mesmo se impõe aos outros. Porém, eu vou lhes contar uma cena que eu vi num hospital psiquiátrico, não sei se já contei isso aqui para vocês. Acho que contei na aula passada, né? O sujeito que chegou, um novo interno chegou, quebrou uma garrafa, um olhar ameaçador, e disse, quem vai entrar? Todo mundo ficou apavorado. Daqui a pouco veio um médico de 1,20 m, com uma injeção na mão, e disse, não faça isso, meu filho, senão a gente fica com medo. Vira a bundinha aí. O cara dormiu. É assim que tem que tratar essa gente. Então, espero com isso ter respondido aí a sua pergunta. Agora, então nós invertemos a coisa. Vamos fazer uma pausa? Daqui a pouco voltamos. Então vamos retomar aqui. Olha, hoje as perguntas estão tão maravilhosas, tão importantes, que eu vou respondê-las e nós só vamos continuar com o texto do Scavino na próxima aula. Aqui, Douglas Gonçalves. Um dos problemas que me veio à mente dentro do falado na aula é este. Qual a natureza das proposições filosóficas? Não são proposições descritivas, como as das ciências naturais. Se é descritiva de outra forma, eu não sei. E nem a pura metáfora poética. O que é, então, uma forma poética para apontar a realidade suprassensível? A resposta é muito simples. A filosofia não é um discurso. A filosofia é uma atividade cognitiva e existencial desenvolvida por pessoas reais, que, para expressar e comunicar algo do que perceberam e descobriram ao longo do caminho, se utilizam de todos os discursos possíveis. Em geral, a forma mais usada é um discurso dialético, que deve chegar a, vamos dizer, proposições que, em última análise, se tornarão científicas. Mas isso não é necessário. Ou seja, o modo de exposição da filosofia não expressa a natureza da filosofia. Se você vê, Platão, frequentemente, começa com um discurso dialético, de vez em quando faz umas demonstrações lógico-matemáticas e termina com um mito. Quer dizer, ele percorreu praticamente toda a gama dos quatro discursos. Então, essa pergunta não tem resposta justamente por isto. Quer dizer, as proposições filosóficas não são a filosofia. A filosofia é a atividade cognitiva, existencial, e moral e pedagógica, desenvolvida pelo filósofo. O termo final de uma filosofia não é uma doutrina escrita, é uma pessoa, é a criação da pessoa do filósofo, o indivíduo capaz de absorver o legado e prossegui-lo. Tá certo? Então, nesse sentido, a filosofia é eminentemente uma pedagogia, uma direção das almas. E o produto escrito é apenas um fragmento disto. Você veja aqui o fato de que, dos três fundadores da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, o primeiro não deixou nada escrito. Do segundo, só sobrou, vamos dizer, a parte externa, né, ficou faltando a parte chamada esotérica ou interna, que é a mais importante, e que mais ou menos o Giovanni Reale e o Mário Ferreira dos Santos reconstituem na base, vamos dizer, da hipótese. Né? E de Aristóteles só nos sobrou um terço dos textos. Este, este fato eu acho eminentemente simbólico, de que a expressão escrita da filosofia é necessariamente deficiente. Se não existe, vamos dizer, uma multidão de percepções inexpressáveis que acompanham o aprendizado da filosofia, não há filosofia alguma. Agora, acontece que no mundo moderno, vamos dizer, se criou uma espécie de idolatria do texto, e até de idolatria da linguagem. Você vê que toda esta linha de desenvolvimento que a gente veio estudando, já que Wittgenstein, Derrida, Richard Rorty, etc., etc., Saussure, Heidegger, todos eles têm uma espécie de fetiche pela linguagem, né? Eles chegam a achar, vamos dizer aqui, a linguagem é o verdadeiro mundo. Quando a existência do mundo é um pressuposto da linguagem. Quer dizer, ninguém nasce sabendo falar nem escrever. Então, quer dizer, você tem uma experiência pré-linguística. A experiência pré-linguística já é a imersão total no universo real, onde você está. Você não está, a partir do momento que você nasceu, você não está defendido contra nenhum aspecto do real, né? E os aspectos que a sua linguagem, por mais que você aprenda, vai abranger, são mínimos. A simples existência da comunicação não verbal, que é um fato hoje assim, abundantemente comprovado, acaba com todas essas filosofias. Mostra que Saussure e Wittgenstein e Heidegger não tem nada a dizer. Mas nada. Isso tudo é vazio. Isso é tudo uma bobajada. E o prestígio filosófico desses indivíduos é totalmente indevido. Ele é causado apenas, vamos dizer, por uma certa destreza retórica que esses indivíduos têm. Para quem gosta, vamos dizer, de demonstrações de força, olha como eu sei raciocinar bonito, né? Eles mostram isso, mas o problema não é raciocinar, o problema é conhecer, o problema é saber alguma coisa, mesmo que você não saiba raciocinar direito. É um problema de percepção e não de raciocínio. Então, o que estes indivíduos fazem é tornar a linguagem humana uma coisa assim tão imensa, que não sobra um pingo de realidade fora da linguagem. Agora, basta um experimento de programação neurolinguística e tudo isso foi para o brejo. Porque a programação neurolinguística prova que se nós não compartilhamos percepções e sensações e informações do universo físico real, não há linguagem que funcione. Então, a linguagem continua sendo uma titica de galinha, tá certo? Dentro do universo real. E não esta coisa onipotente que eles estão vendo. Quer dizer, na medida em que idolatram a linguagem, o que eles fazem? Cortam a comunicação entre a linguagem e a percepção real do mundo. Por quê? Porque eles esperam encontrar... Olha só, mas é uma coisa de jumento. Eles esperam encontrar na própria linguagem um nexo entre linguagem e realidade. Eu digo, mas não é possível isso. Este nexo não se dá dentro da linguagem. Ele se dá dentro do mundo real. É no mundo real e não na linguagem que existe a conexão de linguagem e realidade. Como eles procuram encontrar na própria linguagem, e evidentemente não encontram. Tá certo? Então, começam a fantasiar. Né? E daqui a pouco só enxergam a realidade. E daqui a pouco não enxergam mais nada. Por exemplo, quando eles se referem, vamos dizer, ao conhecimento pré-científico, pré-filosófico, eles sempre dizem que se constitui um senso comum. O senso comum é uma herança cultural. Então, como herança cultural, meu Deus do céu? Quer dizer, você acha assim, o bebê nasceu, a primeira coisa que ele está recebendo ali é uma herança cultural? E a primeira respirada que o sujeito dá é uma herança cultural? Ou é a presença maciça de uma realidade física? Quer dizer, como é possível? Quer dizer, é claro que do senso comum, quer dizer, do que aquilo tudo que as pessoas percebem sem poder expressar, existem muitos elementos que são de origem cultural, mas ele só vem entrando de pouquinho. Né? A absorção da herança cultural pressupõe, primeiro, o aprendizado da linguagem, que não é instantâneo, que leva anos. não é isto? E que não poderia se desenrolar sem, vamos dizer, a presença física dos sinais. Quer dizer, como é que as palavras chegam a você? Chegam através do ar, são vibrações sonoras, meu Deus do céu. Quer dizer, isto é uma presença física. E só aos poucos aquelas presenças físicas serão usadas como sinais de outras coisas. Mas é claro que essas outras coisas não estão nem dentro dos sinais e nem dentro do sistema total da linguagem. Né? Eu já dei um exemplo. Você entra no supermercado e pede uma salsicha. Né? Então, como é possível, linguisticamente, tornar presente uma salsicha? De acordo com o Saussure, o sentido de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras. Eu digo, mas isto é suficiente para que uma palavra possa significar algo para alguma pessoa real? Eu falo, não, é necessário que haja um objeto. Outra coisa, esses camaradas são tão loucos, todos eles, que eles acreditam que a linguagem cria a presença do objeto. Quando a presença desse objeto é a condição sine qua non para que se possa falar dele. Então, Santo Agostinho ainda tem razão, porque ele disse que ele aprendeu a linguagem aprendendo primeiro os nomes das coisas. É? E as relações entre palavras ele aprende depois. Agora, se ele não tivesse a capacidade de articular, de relacionar objetos entre si, como ele poderia relacionar as palavras que os designam? Por exemplo, se o indivíduo não tem a sensação física do em cima e embaixo, como é que ele pode aprender a palavra sobre? Ele não pode. Ele tem que ter experiência do em cima e embaixo, experiência pré-linguística disso, senão não vai aprender jamais. Agora, métodos de educação baseados nessas loucuras todas foram implantados já no mundo inteiro e estão imbecilizando a humanidade. E quando você diz, pelos frutos conhecereis, fala, bom, o que você consegue fazer é imbecilizar os seus leitores. E cada nova fornada de filósofos que vem cada vez mais imbecil. Eu digo para você, olha, sinceramente, 80% da filosofia de Heidegger é imbecilidade, é estupidez. É coisa que não faz sentido nenhum. É assim, é uma mente presa nos seus próprios pensamentos, incapaz de julgar criticamente os pensamentos à luz da sua própria experiência mais banal. Não é capaz de fazer isso. Nenhum desses. Então, eles dizem coisas que só valem. Veja, quando Wittgenstein inventou a teoria dos jogos de linguagem, é por quê? Porque ele próprio estava praticando um jogo de linguagem e nada mais do que isso. É? Agora, como é possível que um jogo de linguagem corresponda de algum modo a alguma conduta física humana? Por exemplo, né, você está aqui, tem um exército e o sujeito que está comandando aquela tropa, aquele batalhão e tal, ele manda atacar ou manda recuar. E os caras fazem exatamente isto. Né? É claro, isto é um jogo de linguagem? Eu digo, mas se é apenas um jogo de linguagem, por que as pessoas agem em função daquilo, se é somente um jogo de linguagem? Se você considerar somente as palavras e o correspondente delas no pensamento humano, será um jogo de linguagem, evidentemente. Mas acontece que a correspondência não para no pensamento humano, ela se prolonga em ações reais. Ações reais da qual pode depender a vida e a morte do sujeito. Então, se a palavra atacar ou recuar não correspondesse a nada fora do jogo de linguagem, seria impossível obedecer à ordem. O jogo de linguagem se esgotaria em si mesmo. Então, a existência de jogos de linguagem, eu não nego a existência, tá certo? Prova que existe alguma correspondência entre as palavras e as coisas. Sem essa correspondência, seria impossível ter jogo de linguagem. Então, a ideia, uma palavra não representa uma coisa, ela representa um pensamento. Né? Eu digo, mas como ela poderia representar um pensamento sem a presença da coisa? Então o sujeito me fala, salsicha, e eu entendo apenas a minha ideia de salsicha. E como esta ideia? Passo uma ideia de mostarda, me enfio dentro de uma ideia de pão e como? Quer dizer, a ignorância dessas pessoas em relação à vida física, a mim, me mostra o seguinte, que viveram dentro de comunidades universitárias onde só o que existia era a linguagem, jogos de linguagem, evidentemente. Né? Porque as pessoas não estão lá para bater umas nas outras, para competir fisicamente, para construir uma casa. Eles estão lá só falando, e viveram disso o tempo todo. Né? Agora, quando você pega um desses sujeitos e joga numa frente de batalha, que nem aconteceu com Franz Rosenzweig, né? Ele pergunta, ah, agora para que me serve toda aquela filosofia que eu aprendi na universidade? É aquilo tudo, um blá, blá, blá. E ele vê, ah, os filósofos não disseram nada, mas Moisés disse alguma coisa, pô. Hã? Então, tudo isso é tremendamente oco, né? E frívolo, é de uma frivolidade absurda. Porque são coisas que o sujeito pode falar, mas ele não pode viver, segundo isso, nem 2 minutos. Ninguém consegue. Então, começa com a paralaxe cognitiva e termina, vamos dizer, no caos semântico total, na total destruição da linguagem humana. Quer dizer, tanto idolatram a linguagem que acabam com ela. Então, por isso que eu estou dizendo, precisamos restaurar a ideia que era a dos filósofos gregos de que a filosofia é uma atividade humana, de indivíduos humanos. E que o propósito não é gerar doutrinas, não é gerar teorias, é qualificar pessoas para o conhecimento e para, como diz Platão, verdade conhecida é verdade obedecida, para existir segundo aquilo que sabe. À medida que vai sabendo, vai modificando você e você vai se instalando numa realidade cada vez mais abrangente. Peraí, tem uma outra pergunta aqui que eu precisava responder imediatamente. Aqui, Alexandre Costa. Vou tentar resumir. Estou tendo dificuldade com o tema alma imortal, talvez por minha falta de concentração agravada no atual momento da minha vida. Pode dar dicas práticas para ajudar nos exercícios de percepção e constatação da alma imortal? O exercício é muito simples. Por baixo de todo o fluxo de pensamentos e sensações e recordações que você tem, existe um sentimento do eu. O sentimento de que você é você, de que você existe. Este sentimento ele é o mesmo desde que você nasceu até agora. Se você se lembrar, quando você era menininho, você sentia isso e agora você sente exatamente a mesma coisa. Isso está por baixo do sentimento. É como se fosse, vamos dizer, um movimento permanente e calmo que está por baixo de toda a agitação e mutação dos sentimentos. Se não existisse este fundo de identidade, tá certo? Os seus pensamentos comeriam a sua identidade e você teria apenas estados. Mas você não podia saber que você tem estados, porque quando aparece um novo estado mental, ele apaga o anterior e você não sabe que você é o mesmo. Quando Descartes diz o famoso penso, logo existo, ele fez um trânsito. Né? Ele diz que aquele que está pensando é o mesmo que existe. Então, de fato é. Eles são o mesmo num momento atomístico do tempo. Mas enquanto ele está pensando isso, penso, logo existo, né? Este eu continua o mesmo. Né? Então, eu não tenho como outra maneira de escrever, senão dizer que é um sentimento que você tem. Só que este sentimento é o que unifica tudo o que você pensa, sente, concebe, imagina, recorda, etc, etc, etc. E é este eu, exatamente este, que no estado de morte clínica sobrevive, pervive. E sente, e sabe, e entende. Aliás, até mais do que entende agora. Né? Então é só você lembrar disso aí. Você deixa os pensamentos continuarem fluindo e lembre-se de você mesmo e sinta isso. Sinta este fundo permanente que tem. E isto também responde a outra pergunta, que é: Xavier Peixoto, podia comentar a frase "conhece-te a ti mesmo e conhecerás teu Senhor"? É isto. A hora que você entender que você é esta identidade permanente que abrange e transcende o seu ser físico, a experiência seguinte é você perceber que este eu que existe, que transcende a sua existência física, que não termina, não tem fundamento. Ele não é capaz de se criar a si mesmo. Ele não tem uma razão suficiente para existir. E ele está sendo mantido na existência por algo que o deseja. É uma vontade. Você vai sentir isso muito claramente. Algo quer que eu exista. E quer que eu exista eternamente. É este algo que a gente chama de Deus. Mas não adianta você querer passar para a segunda etapa, que é a etapa da falta de fundamento, sem ter tido a primeira. Então, o sujeito ele não pode saber nada de Deus se ele não sabe que ele é imortal. Não dá para saber. Como diz Miguel de Unamuno, se eu não fosse imortal, para que Deus? E mais ainda, para que o sacrifício do Cristo? Tudo perderia o sentido. Por isso que eu digo, a mensagem central não é a do pecado, não é a da redenção. Não, a mensagem central é: vós sois deuses. E por que vós sois deuses? E estáis entrando nesta confusão dos diabos? É que Jesus Cristo veio aqui para fazer a redenção. Senão não tinha o que redimir, meu Deus do céu. Então, primeiro tomar consciência do eu. As pessoas não têm essa... A maior parte das pessoas não tem, deixa passar. Quer dizer, ela tem no fundo, tem de forma inconsciente, porque se não tivesse isso, então ela perderia totalmente a unidade das suas percepções. Mas as pessoas perdem só parcialmente. Por exemplo, eu muitas vezes fiquei... Olha, eu, por inúmeras circunstâncias, também por curiosidade minha, eu sei a vida de muitas pessoas. Eu li uma infinidade de biografias, ouvi muitas narrações de pessoas, e mais ouvi pessoas contando as suas vidas do que contei a minha. E observei muitas pessoas no curso das suas vidas e vi como frequentemente elas perdem o fio da meada. Elas começam aqui querendo uma coisa e depois de repente mudou e não sabe por que mudou. E isto cria, vamos dizer, uma contradição interna. Esta contradição interna que a pessoa não percebe transparece nitidamente no curso objetivo da sua vida. E a gente vê, você fez isso, ali você escolheu essa, você fez essa escolha, essa, e como diz aquele, conjunto de rock brasileiro, aquilo deu nisso. Então, as pessoas muitas vezes perdem, mas quando elas perdem, existe um desconforto interno, que elas podem projetar em mil e uma causas externas, mas um desconforto que só passa quando a pessoa recorda o caminho percorrido e consegue emendá-lo e perceber a coerência da sua vida, de novo. Tá certo? Claro que tendo que fazer mil arranjos a cada vez e se rearticular. Então, contar a história do eu é a base da saúde mental. Contar para você mesmo, sinceramente, a história do eu. Agora, aí você já tem uma espécie de miniatura do senso de imortalidade. Porque você só é capaz de contar com sinceridade a história do eu perante o observador onisciente. Enquanto você conta para pessoas ou para plateias humanas, você sempre pode contar um pedaço para uma parte ou um pedaço para outra. Aliás, nós fazemos isso necessariamente. Mas quando você tem a consciência de estar contando a sua vida, os seus feitos, para um observador onisciente que te conhece melhor que você mesmo, então daí você emenda os pedaços com uma facilidade tremenda. Desde que você queira realmente emendar os pedaços. Agora, se você quer se esconder de você mesmo, Então, daí se torna uma operação dolorosa. Quer dizer, a confissão interior se torna uma coisa dolorosa. Mas depois que você entendeu como é que funciona a coisa, se torna um negócio maravilhoso. Porque é automaticamente libertador. Né? Então, também aqui, uma pergunta que está relacionada a isso. Geraldo Magela de Oliveira Júnior pergunta: o senhor poderia me dar uma luz a respeito do que é um fato? Fato vem do latim factum, aquilo que foi feito. E a característica principal do que foi feito é que aquilo já não depende de você. Não há nada que você possa fazer contra aquilo. Você pode criar um, fazer uma outra coisa em seguida, mas você não pode desfazer o que foi feito. Então, esta imposição do passado é que é um fato. Por exemplo, agora estamos pensando uma coisa, daqui a pouco podemos pensar outra, mas nós não podemos retroagir e despensar no tempo o que foi pensado. Fato é aquilo que vem junto com a passagem do tempo. E tempo é o quê? É a medida das mudanças de estado de coisas. Então, dito de outro modo, fato é aquilo que você não pode modificar de maneira alguma. É uma das experiências mais importantes. No começo desse curso, muito antes de eu entrar no tema da imortalidade, essa coisa toda, eu sugeri o exercício da aceitação do fato. Por exemplo, você deita no chão e sinta o chão embaixo de você e sinta a densidade da matéria planetária que está te sustentando. Você consegue imaginar e sentir aquilo até um certo ponto e depois aquilo se desfaz. Mas para além do horizonte do que você sentiu, você sabe que tem mais coisa. Então, isso aqui é uma regra número um da teoria do conhecimento. Todos nós sabemos sempre e sempre que a realidade vai para além do nosso horizonte de percepção do momento. Sempre soubemos disso. Não houve nenhum momento, nunca na sua vida, em que você fosse tão burro de imaginar que aquilo que você está pensando, sentindo, observando agora é tudo. Por que que você sabe disso? Porque a todo momento estão entrando novos elementos que vêm de além do seu horizonte. Por exemplo, você imagina que só existe o quarto onde você está. Daqui a pouco entra uma pessoa. De onde ela veio? Para você conceber que o seu horizonte de consciência é o todo, seria preciso você admitir a hipótese de que ele tem a possibilidade de gerar entes novos do nada. Mas se você tivesse essa capacidade, então você teria a capacidade de fazer existir tudo aquilo que você pensa. E você sabe que você não tem. Isso por experiência você verifica. Você imagina um elefante no meio da sala e nem por isso o elefante aparece. Mas de repente abre a porta e vê uma pessoa que não estava ali. Então, nunca ninguém foi tão burro ao ponto de pensar que o horizonte do real termina onde termina a percepção dele. E a presença do inacessível é a base da confiança que nós temos no nosso próprio horizonte de percepção. Isso é uma coisa que um bebê sabe. Por exemplo, se um bebê acha que toda vez que a sua mãe não está perto dele, ela cessou de existir, ele entraria em terror, pânico. Mas ele não entra. Às vezes ele está lá sozinho e fica quietinho. Então, o método, vamos dizer, da aceitação e da confissão de realidade que implica? Então, você ter esta prática, né, de ampliar o horizonte para os lados, para cima, para baixo e no tempo, né, vai te dando a noção do que é um fato. Quer dizer, você não pode negar que você está em cima de um chão. E que esse chão, em relação a você, pelo menos, ele é fixo. Ele te sustenta. Noções astronômicas aqui não resolvem nada. Não, mas é um planeta que está girando no espaço, etc. É sob certo aspecto. Então, é porque você está supondo que o ponto de vista de um satélite que está afastado milhares de quilômetros é mais válido do que o seu. Mas aí tu precisa dizer como Edmund Husserl. A Terra como planeta se move. A Terra como morada nossa não se move. São só dois pontos de vista. A mobilidade da Terra no espaço não modifica em nada a imobilidade dela perante os corpos que ela sustenta. E é desta imobilidade que você pode ter a experiência. Então, foi um método que eu chamei, vamos dizer, a contemplação amorosa, onde você não apenas você aceita o fato, mas você quer que ele seja do jeito que ele é. Você deixa que ele fale, você deixa que ele se apresente. Né? A partir daí, com este exercício, você vai, por exemplo, desenvolvendo o senso da densidade dos acidentes, do mundo dos acidentes. E qualquer acontecimento, por mínimo que seja, para ele existir, ele supõe uma quantidade ilimitada de acidentes. Ou seja, aquilo que você pensa sobre o fato lida apenas com algumas essências e algumas propriedades, e com um ou dois acidentes. Mas quando você para examinar, você vê que por trás disso existem milhares de fatores acidentais que, se não estivesse ali, o fato não sucederia. Você não precisa fazer um esforço para imaginar esses aspectos. Você apenas tem que dissolver o foco de atenção que você colocou nas essências e propriedades. Você sabe que a essência e propriedade estão lá. Mas deixa que o que está em volta apareça também. Então você vai ver que a densidade ilimitada da faixa de acidentes é uma condição para aquilo que nós chamamos realidade. Basta você fazer isso que você já entende que essa onipotência da linguagem que esses caras estão falando não existe. Então, este foi um dos primeiros exercícios que eu passei aqui. Agora, no caso do exercício da imortalidade, é a percepção de uma coisa mais sutil, que não está no mundo físico, e que o mundo físico por si não vai te informar. É uma tomada de consciência da sua presença como consciência. E, sobretudo, consiste em você notar que como os seus estados psíquicos mudaram, e até vários traços que você chama de sua personalidade mudaram, aonde se operou a mudança? Por que uma substância se chama substância? Porque aquilo que está embaixo, substare, então, aquilo que está embaixo das mudanças é você. Então, assim que você toma consciência desta permanência do verdadeiro eu por baixo de milhares de pseudo-eus, pseudo-estados, etc., etc., então logo você toma consciência dela e você está ali entusiasmado com isto, daí você percebe que esse eu está como que no ar. Não no sentido físico, evidentemente, mas no sentido existencial. Então, você vê que você está presente, que a sua presença vai para além do universo das suas percepções físicas, Porque como você poderia perceber, por exemplo, a continuidade do seu eu no tempo, se fisicamente você só tem as informações instantâneas do momento presente? E se, mesmo que você contasse com toda a sua memória, a sua memória só te dá fragmentos, você não consegue lembrar a sua vida inteira. Você lembra um pedaço aqui, um pedaço acolá, mas você sabe que tudo isso aconteceu com quem? Com você. Portanto, você não está identificado com nenhuma dessas percepções em particular. Existe uma substância por baixo dela. E a substância não é acessível, não é um pensamento. Ela é acessível mediante o sentimento da continuidade do eu. Se você não tivesse este sentimento, todas as suas percepções explodiriam num caleidoscópio de fragmentos que você nunca poderia juntar. Então, tão logo você toma consciência desse sentimento de eu que está por baixo, que é, você pode comparar isso a uma melodia que continua por baixo de todas as variações que tem, tá certo, nos nossos vários estados. Então, logo você tomou posse disso, a experiência quase que inevitável. Em seguida, é você perguntar, eu existo, mas da onde que eu existo? Por que que eu existo? Qual é o fundamento disso? E você vê que não tem fundamento. Você pode procurar o quanto queira, você não está se fazendo. Você pode fazer as suas ações, você não pode fazer você mesmo. Isso não existe. Você pode fazer construir até a sua personalidade, mas o eu que está por baixo dela e que continua por baixo das várias formações sucessivas da sua personalidade, seja quando você piora, quando você melhora, quando você aprende, quando desaprende, este eu sempre esteve aí desde que você nasceu, e se ele não estivesse, não seria nem possível você mudar, porque você nem saberia que mudou. Não haveria um sujeito. Não só um sujeito cognitivo no sentido cartesiano. É muito mais do que isso. Porque você é o eu não só quando você pensa que existe. Você é o eu quando você pensa, quando você sente, quando você dorme. Note bem, você dorme confiando que quando você acordar amanhã você será a mesma pessoa. E você é mesmo. Então, não é o penso logo existo. Para eu pensar, eu preciso ter existido antes de pensar. E se eu não tivesse esta consciência, esse sentimento de eu, não adiantaria nem as pessoas me darem um nome, porque eu não saberia que é comigo. O eu não pode ser uma carapaça vestida em você pela sociedade. A sociedade tem que ter algo no qual vestir, e esse algo não pode ser uma mera presença física. Porque o que você está chamando de Antônio, Zezinho, João, etc., etc., não é um corpo. Decididamente não é um corpo. É o corpo e mais, tudo o mais que está envolvido naquela pessoa. Então, essas duas experiências, elas se seguem uma à outra. Então, primeiro, sentimento do eu. Para isso, você precisa deixar que os seus pensamentos continuem fluindo e perceber o que continua por baixo deles. O que continua não como ideia, não como pensamento, mas como presença real. Você sabe que os seus pensamentos são apenas pensados, você que os produziu. Mas você sabe que a sua presença não foi você que produziu. Você não poderia produzi-la. Seus pensamentos, você pode pensar uma vez, duas vezes, pode parar de pensar, pensar outra coisa, etc., etc. Mas quem está mexendo toda esta máquina? Não pode ser o seu corpo, porque o seu corpo também já mudou milhões de vezes, e, aliás, todas as sensações que ele tem são fragmentárias. Quem unifica as sensações? Quem unifica os pensamentos? É isso que se chama o eu. Então, a hora que você sente a sua existência intensamente, ato seguinte, você percebe que isso não faz o menor sentido. que você está no ar, você não é fundamento de si mesmo. Então você vê que mais penetrando mais fundo dentro daquele eu. É? Você vê que tem algo que transcende você, que está te gerando e te mantendo na existência. É? E está te mantendo como criatura imortal, como criatura eterna. É essa a experiência. Talvez possamos dar mais dicas a respeito. Mais tarde, inclusive, eu estou planejando aqui para outubro, de 11 a 16 de outubro, um curso exatamente sobre isso, a consciência de imortalidade, que será dado aqui em Colonial Heights. Mas de maneira não sistemática, eu vou dando dicas aqui dentro desse curso, à medida que as coisas aparecem e se vai, novas explicações vão se mostrando necessárias. Aqui, mudando completamente. Jaime Dutra do Carmo Neto. Há 3 semanas te enviei uma pergunta a respeito da bibliografia sobre a formação de militância. Assim, no Trotspeak do dia 26, você respondeu falando dos livros de Saul Alinsky e das estratégias de infiltração de Antônio Gramsci. No entanto, na aula passada, você comentou a mensagem do Luiz Alberto Pereira, quero ser processado pelo PT, dizendo que devemos ser um navegador, não o piloto. E que se desviarmos a atenção para essas motivações políticas, estaremos jogando pelo ralo os objetivos do curso de filosofia. Claro, para haver alguma política que preste, você precisa ter criado uma base intelectual e cultural muito sólida durante muito tempo. Tá certo? E se nós desistirmos disso agora, tentar fazer política, digo isso aí, é como se fosse ejaculação precoce. Tá entendendo? Todavia, pensando nisso, vi a possibilidade de fazer estudos estratégicos e, a partir disso, montar apostilas e cursos para ministrar as classes empresariais, produtores rurais, etc. Projeto para daqui a 10 anos. E na aula de hoje, o senhor mencionou o objetivo de acabar com o movimento revolucionário. Assim, deveríamos montar um núcleo de estudos estratégicos. Devia montar ontem, Jaime. Ontem. Eu tentei fazer isto no ano de 2003. Com um negócio que nós chamávamos Centro de Estudos Ibn Khaldun. É? 2004. Centro de Estudos Ibn Khaldun, por quê? Ibn Khaldun, o grande historiador e filósofo tunisino, foi o primeiro sujeito que, a meu ver, conseguiu ter uma visão global da história onde se articulavam todos os fatores, tá certo? Inclusive fatores de ordem divina. Desde o divino até a economia, a técnica, etc, etc. Então, não digo que ele tenha conseguido fazer isso completamente, mas foi o primeiro que se aproximou disso. Então, inspirado nesta grande figura, chamamos aquilo de Centro de Estudos Ibn Khaldun. Né? E conseguimos lá uma verba de um empresário para conseguir reunir 12 estudiosos que mensalmente se reuniam. Né? E a ideia era apenas mapear o movimento revolucionário, tá certo? Na América Latina, veja isso. Então, cada um saía de lá com uma série de perguntas para ele investigar, responder e trazer o relatório na reunião seguinte. Nós conseguimos fazer 3 reuniões. Quando chegou na quarta reunião, acabou o dinheiro. Então, você trazer 12 pessoas de várias regiões do país, bom, custa alguma coisinha. Agora, o Foro de São Paulo consegue, né, a próxima reunião do Foro de São Paulo são 500 pessoas. Então, são 500 pessoas com hotel de 5 estrelas, e mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Pra, né, aí o dinheiro não falta. Agora, para fazer um pequeno núcleo de estudos estratégicos, para tentar entender o que está acontecendo, não tem dinheiro, e não teve até hoje. Isso foi em 2004, quer dizer, passaram 6 anos, e nada aconteceu. Então, o que estávamos tentando fazer na época, tem que fazer. Então, aqueles que sentem, vamos dizer, uma certa vocação, um certo gosto por esse estudo estratégico, então, que formem um grupo de estudo desde já. Comece a formar desde já, tá certo? E vai juntando documentação, bibliografia e documentos. Eu mesmo tenho aí uma bibliografia absolutamente formidável sobre o negócio do movimento revolucionário. Né? Mas ainda falta muita coisa. Então, se juntar várias pessoas, então teremos várias fontes coletoras aí de material. Né? e com o tempo eu posso lhes dar uma orientação em separado para este gênero de estudos. Aliás, eu pretendo que no último ano deste curso, cada um tenha um certo domínio, uma certa questão que ele quer investigar, responder, para produzir um trabalho escrito que vale a pena ser publicado. Então, vamos terminar a última fase do curso, uma fase ativa, mas nós temos 3 anos ainda pela frente. Né? Então, por enquanto, vamos dizer, o que interessa é o seu fortalecimento intelectual, moral e existencial. Quer dizer que, mediante esse estudo, mediante a consciência de imortalidade, etc., etc., você tem que chegar a um ponto de simplicidade, né, na sua estrutura de personalidade. Né? Tudo tem que girar em torno da consciência de imortalidade. Tá certo? E, portanto, da própria presença de Deus. Tudo começa a girar em torno disso. Então, daí você começa. Você está praticando já o primeiro mandamento. Você está amando a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, o que interessa é chegar neste ponto, vamos dizer que é um nível ótimo de força da personalidade humana, tá certo? Força intelectual, moral, né? Força de vontade, etc., etc. E, ao mesmo tempo, a sua preparação intelectual for adequada, se você for lendo as coisas que a gente está recomendando e procurando outras coisas, etc., você... 3 anos, vocês vão estar muito superiores a toda a classe intelectual existente. Mas muito, mas vai ser uma superioridade imensurável. Está entendendo? Então, aí sim, vocês podem entrar em campo falando com autoridade. E com o devido desprezo por quem não merece respeito. Mas isso implica, como dizia Nietzsche, quem não sabe desprezar não sabe respeitar. Então, a gente tem que respeitar tudo o que é bom e tudo o de bom que as pessoas fazem, inclusive o revolucionário. Qualquer coisa, você tem que respeitar isso. Mas, às vezes, não quer dizer que o sujeito que fez uma coisa respeitável, que ele seja respeitável em tudo mais. Não. Então, por exemplo, uma vez, elogiei muito o livro do Jacob Orender, O Escravismo Colonial. Eu falo, Jacob Oender é um grande historiador, o que não quer dizer que seja uma grande pessoa. Se fosse uma grande pessoa, jamais teria militado no Partido Comunista por 50, 60 anos. Né? Então, é preciso entrar, mas com a verdadeira escala de desprezo e respeito. Aqui, André Franzan. Na aula passada, o senhor traçou um paralelo entre Popper e Rorty, ressaltando que ambos terminam suas obras em um irracionalismo total e, ao mesmo tempo, num apelo à autoridade, como também acontece com Hume. Pois bem, Jürgen Habermas também termina sua obra em uma negação total do acesso à verdade e um apelo cego ao poder do peer review, quer dizer, revisão pelos pares. Né? É o costume acadêmico, você publica um negócio, seus pares examinam o seu trabalho, né? E a opinião deles decide se aquilo merece atenção ou não. Já que a verdade é aquilo que o consenso do grupo dos opinadores qualificados diz que é, embasado em diálogos argumentativos e em proposições de verossimilhança. Esta teoria tem tido muita influência no pensamento jurídico. A concepção habermasiana da verdade afirma que é necessário que o jurista supere a sua visão ontológica a respeito da verdade, que seria um mito, em favor da efetividade do processo que trabalha com argumentação e verossimilhança. Assim, a função das provas não é esclarecer como efetivamente aconteceram os fatos narrados no processo, mas simplesmente convencer o juiz. Enfim, será que a impugnação levantada por Thomas Reid contra a obra de Hume é aplicável a Habermas, Rorty e similar? Perfeitamente. Thomas Reid, filósofo escocês, uma obra dele de enorme importância, tá certo? E ele apelava sempre, vamos dizer, ao que ele chamava o senso comum. Mas senso comum não é no sentido gramsciano nem no sentido histórico. Né? Quer dizer, a existência, a mera existência de um senso comum não tem como ser explicada por fatores históricos. Por quê? Ela se assenta na percepção humana e se assenta, sobretudo, na comunicação não verbal. Tudo isso já estava mais ou menos no Thomas Reid. Agora, quando um sujeito como Habermas diz isso, olha, nós temos que superar a visão ontológica da verdade, que é um mito, em favor da efetividade do processo que trabalha com argumentação e verossimilhança. Bom, é verdade que o processo jurídico trabalha com argumentação e verossimilhança, porém, como é que você vai saber se uma coisa que você diz que é verossímil realmente? É? Por exemplo, eu não sei quem cometeu o crime ou não cometeu, nem se houve crime, mas estou tentando convencer o juiz de alguma coisa. Como é que eu vou saber que os meus argumentos serão realmente verossímeis para o juiz? Se eu não consigo saber nenhum fato de ordem material, isso é, se houve o crime ou não, como é que eu vou saber a reação que está na cabeça do juiz? Então, a coisa é autocontraditória em si. Se não existe conhecimento da verdade, muito menos existe conhecimento do verossímil. Isso é uma coisa boboca. Hã? Você só pode saber se uma coisa é verossímil ou inverossímil se você tem uma medida da veracidade em termos ontológicos, senão você não consegue. Então, Habermas não sabe do que está falando. Ele não sabe o que é verossimilhança, ele não sabe o que é processo, ele não sabe o que é argumentação, ele não sabe o que é nada. Porque se ele soubesse, ele perceberia, né, que o que ele está exigindo da cabeça humana é uma impossibilidade. Ou seja, você não pode saber nada do mundo real, né, mas você tem que saber se tal ou qual argumento vai soar verossímil realmente aos ouvidos de fulano ou fulano. Isso quer dizer, se você põe um elefante na minha frente, eu não posso enxergá-lo e saber que ele está lá. Mas você põe um juiz na minha frente, mas eu posso saber realmente o que ele está pensando na cabeça dele. É uma coisa tão estúpida. Que, olha, é assim, contei para vocês a história da Lalda 1, né? Um parente meu que estava testando foquinhas na redação da Folha de São Paulo, e a menina chegou e escreveu assim, Lalda 1, ele disse, acabou o teste. Então, Habermas, Lalda 1, tu é uma besta quadrada, tu não é um filósofo, tu é um papagaio que fala do que você não percebeu, do que você não sabe. Olha, vengo aqui, no turon, mas por quê? Por que não? Hã? Cala a boca, burro. Daí ele prossegue. Existe um padre filósofo italiano chamado Antonio Livi. Não li Antonio Livi, já ouvi falar, mas não sei se é, nem se é o mesmo. Que desenvolve uma lógica baseada em Reid e Vico, e que é uma tentativa de superação dessa filosofia que se espalha como erva daninha. Seria possível desenvolver um trabalho como esse sobre o direito e a lógica jurídica? Sugiro que você desenvolva e que parta disto que eu estou dizendo. Se eu não posso conhecer o verdadeiro, eu não posso conhecer o verossímil em hipótese alguma, porque é o verossímil, é o aparentemente verossímil ou é o realmente verossímil? É? Quer dizer, para eu apresentar um argumento que seja verossímil à minha plateia, eu tenho que perceber como essa plateia pensa. Mas se eu não posso nem conhecer objetos físicos, como é que eu vou adivinhar pensamentos, meu Deus do céu? Quer dizer, este é um cara que ele nunca tentou argumentar com ninguém. Ele só fala para plateias que já concordam com ele. Porque se ele tentasse, olha, Habermas, vem aqui, me convence disso que está falando. Ele vai usar todo o que ele pensa que é verossimilhança e não vai conseguir me convencer. Prova que ele não sabe o que é verossímil para mim. Quer dizer, a técnica retórica supõe o conhecimento objetivo da verdade. Não de toda a verdade, evidentemente, mas das verdades que são pertinentes à situação de discurso. Ora, se eu não posso conhecer verdade nenhuma, como é que eu posso entender o que o outro falou? Como é que eu posso entender um argumento, de uma outra pessoa se eu não tenho conhecimento da verdade objetiva? Eu vou ter o conhecimento apenas verossímil do que ele disse que é verossímil? Né? Então aí isso seria mero chute, eu estou atirando no escuro. Eu acho que tal coisa vai ser só verossímil na orelha dele, mas eu não sei o que ele está pensando. Então, tanto faz você dizer uma coisa como dizer a outra. Você não, o resultado será sempre imprevisível. Como você pode pretender ter um controle sobre o processo argumentativo, o processo da persuasão, se você não tem nenhum conhecimento da verdade objetiva? Ah, meu Deus do céu! Então, isso aí é primário. Habermas é burro. Você é burro, não tem qualificação para discutir um problema filosófico nenhum. Agora, a burrice pode se revestir de formas verbais enormemente complicadas e prestigiosas. É fácil fazer isso. Hã? Quanto mais burro o sujeito, mais complicado ele vai ter que escrever. Tem gente que escreve complicado porque não tem tempo de escrever fácil. Isso acontece. Peguei Edmund Husserl escrevia, ele sabia taquigrafia. Então, ele escrevia com uma velocidade impressionante. E tentava acompanhar os pensamentos. Escrevia quase com a velocidade do pensamento. Então, é claro, meu filho, que isso não sai muito fácil de você ler. Tá certo? Aristóteles, tudo que sobrou dele são rascunhos de aula que ele depois ia explicar em classe. Então, é claro que isso não é fácil de ler. Hã? Santo Tomás de Aquino escrevia para um grupo de intelectuais que tenham em comum o conhecimento da doutrina cristã, né, e o domínio do vocabulário que ele usava. Então, é evidente que você vê, a Suma Teológica, ele escreveu para os principiantes. Então, é o escrito mais simples dele. Mas o que, que eram os principiantes? Eram estudiosos universitários que já vinham com a formação do trívio e do quadrívio. Eles já tinham domínio da lógica, da dialética, etc, etc. Então, é claro que isso não é fácil. Então, agora, tem sujeito que escreve e fala complicado porque ele não sabe o que ele está falando. É? E se você fizer duas perguntas para ele, você prova que ele não sabe. Então, essa pergunta para o Habermas: como é que você sabe que tal coisa vai soar verossímil aos meus ouvidos? Você não sabe? Se você não sabe, então não há verossimilhança. É? Há apenas possibilidade. É tudo discurso poético e pode acontecer qualquer coisa. É? Eu chego lá, né, e digo para o juiz que um cacho de banana produziu abacate, tá certo? E ele entende que a vaca pariu um rinoceronte. Quer dizer, o processo de comunicação é impossível sem conhecimento da verdade objetiva. Então, aqui, Luiz Gambori pergunta: estava numa livraria na Itália e deparei com o seguinte livro, La Mentalidade Revolucionária, de Michel Vauvel. Ora, não é um autor que, pelo qual tira muito interesse, mas, de qualquer modo, como ele escreveu um negócio chamado La Mentalidade Revolucionária, eu vou ler. Mas eu tenho a impressão que vai ser que nem a paralaxe do Čiček. Né? Ele escreveu um negócio, a paralaxe, e eu fui ler e vi que era uma estupidez, para dizer o mínimo. Né? O cara pegou a palavra que eu estou usando, ele estragou a palavra, pô. Nem por isso eu vou, né? Eu vou passar a usar outra palavra. Que mais? Lucas Lacerda. Sobre as transgressões dos revolucionários, esse trecho de Dostoiévski a descreve perfeitamente. Aspas. Os indivíduos extraordinários tinham o direito, claro, não um direito oficial, a autorizar a sua consciência a saltar por cima de certos obstáculos. E unicamente nos casos em que a execução do seu desígnio, às vezes salvador, talvez para a humanidade, assim o exigisse. Ou seja, basta eu achar que uma coisa é salvadora para a humanidade, eu tenho o direito de saltar por cima de certos obstáculos. Esta é a transgressão como é conhecida, pensada e vivida pelo revolucionário. Quando eu falo em transgressão, nossa, o revolucionário pode transgredir qualquer coisa. Inclusive os cânones da própria revolução, pode fazer o contrário. Nós não podemos transgredir tudo. Né? Nós não podemos pecar contra o primeiro e o segundo mandamento, né? E não podemos pecar contra o Espírito Santo. não tem um limite. Né? Agora, todas as outras regras, meu filho, daí para baixo, né? Não vale nada. Então você tem que ver lá os 10 mandamentos, né? Especialmente o primeiro e o segundo, e não peca contra o Espírito Santo, que é recusar a verdade, eu não quero saber. Quer dizer, a frivolidade, desprezo pela verdade, né? É um pecado contra o Espírito Santo. Agora, eu não conheço bem a teologia do pecado contra o Espírito Santo, eu preciso estudar, vou estudar. Então, alguém me pergunta sobre isso aqui, eu vou deixar para depois. Mas o conceito eu entendo perfeitamente. Soraya Malafaia. Que aula maravilhosa. Obrigado. Estive pensando um tempo atrás que também estas pesquisas sobre a origem do universo da Terra, que não se consegue fixar há quanto tempo se deu, é um meio de fixar a mente humana numa escala de tempo finito, sem levar em conta o infinito e a eternidade, onde Deus diz, faça-se a luz. Com isso está perdendo totalmente a noção da alma imortal. Mas é claro, porque quando a gente faz para essas criaturas, né, esses criadores da concepção científica do universo, faz a pergunta de Leibniz, mas por que existe o ser e não antes o nada? Né? Daí eles começam, eles respondem assim, não, a vida se originou de tal coisa assim, assim, houve um Big Bang, havia quatro forças. Eu falo, mas por que existiam essas forças? Né? Ou seja, eles sempre vão dar uma resposta que não responde nada. Né? Agora, com a experiência da alma imortal, você recebe uma resposta do porquê. Miriam Macedo. Janotti diz na introdução à tradução brasileira do Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein que a leitura do livro, aspas, fecha-se sobre si mesma. Se o que pode ser expresso o pode ser com clareza, qualquer explicação exterior ao texto penetra nos domínios do que, enfim, deve ser calado. O próprio Wittgenstein diz que o que não se pode falar deve se calar. Eu pergunto, mas o que é que não se pode falar? Esse Tractatus é o Logos Divino, em que a palavra é perfeita? Existe compreensão perfeita da linguagem? Acabou o equívoco, o ambíguo? Wittgenstein diz isso de charme ou é para valer? Bom, eu acho que tudo que Wittgenstein fez é de charme. Tudo. Esse livro e o resto. Por quê? Em primeiro lugar, os enunciados têm que ser claros, mas já começa, eu mostrei para vocês nas primeiras linhas, aqueles enunciados vêm tão carregados de pressupostos, pressupostos inaceitáveis, autocontraditórios, o que, que tem de claro nisso aqui? Não está claro de maneira alguma. Quer dizer, quando ele acha que o mundo se compõe de fatos atomísticos, prestem atenção, o que quer dizer esta frase? É? O mundo se compõe de fatos atomísticos de tal modo que se um desses fatos deixa de acontecer, não modifica o resto em nada. Eu digo, como? Isso às vezes acontece, às vezes não acontece. Ou seja, essa é uma premissa absolutamente gratuita. Por que eu tenho que aceitar isso como premissa e continuar raciocinando desta linha? Ou seja, cada uma daquelas frases teria que ser discutida. Mas ele não discute, simplesmente raciocina a partir delas. Então, quando o Wittgenstein busca este ideal, vamos dizer, da linguagem sem ambiguidade, não o alcança, daí é que ele parte para a teoria dos jogos de linguagem. Ou seja, se ele não alcançou uma linguagem sem ambiguidade, né, isso quer dizer que a verdade não existe. Eu falo, em que o seu fracasso prova o que quer que seja? Por que o seu fracasso em fazer uma coisa que eu já diria que é impossível antes de você ter começado a fazer, prova a respeito do que quer que seja? Só prova que você tomou o bonde errado. A linguagem totalmente desprovida de ambiguidade, eu digo, primeiro, para quê? Hã? Então, se você construísse uma linguagem totalmente sem ambiguidades, isto garantiria para você o conhecimento objetivo da natureza? Não, provaria apenas a perfeição da sua linguagem. Mas no momento em que você admite uma conexão de linguagem com realidade, você está falando de um campo que transcende a própria linguagem, né? E que, portanto, não pode ser contido nela sem ambiguidades. Então, o problema não é saber se a linguagem pode alcançar um conhecimento, né, objetivo, mas se nós podemos, ainda que falhemos, talvez, em colocá-la em linguagem. Quer dizer, o produto terminal não pode ser um escrito ou um texto, tem que ser um ser humano. Bom, eu acho que por hoje, quantas horas foram aí? Então, o André Marques acabou de mandar uma pergunta para você. Então, mas ele não tem dois. Ele tá, não, existem outras perguntas aqui, mas bom, só vou ler mais uma coisa aqui. Bruno Lopes. Professor, nós, alguns alunos do curso online de Brasília, gostaríamos de avisar que estivemos na casa do embaixador Meira Pena e que o mesmo encontra-se bem de saúde e extremamente ilustre. Graças a Deus. Grande brasileiro. Talvez seja bom dividir o ocorrido com os demais alunos do curso, já que o embaixador representa a força de um pensamento genuinamente brasileiro que de fato existiu e que com a ajuda de Deus, devido à seriedade, poderá ser restaurado com a sua ajuda. Abraço a todos. O Meira Pena é o escritor mais injustiçado da história do Brasil. Porque é um escritor maravilhoso. Isso não quer dizer que eu concordo com tudo que ele diz, eu acho que tudo é perfeito, mas é um escritor maravilhoso, maravilhoso. Né? Mas muito melhor do que esse pessoal tudo que está na academia. Né? E, no entanto, sumiram com ele, ninguém mais fala. Né? Ele tem o seu público próprio, o que é, não deixa de ser uma vantagem. Né? Ele tem o seu fã-clube, que é bem, bem vasto. E os livros dele sempre venderam bem, graças a Deus. Mas ele deveria estar aí na lista das homenagens oficiais, né? Então, muito obrigado aí pela boa notícia. Qual é a pergunta do André Marques? Um trecho em que o Weigl, um trecho do Manuel Bortelli, que critica o concílio que afirma que Cristo é homem e Deus, totalmente homem, totalmente Deus. Weigl considera essa proposição erro. Eu não entendo isso. Ele diz, o Weigelin critica um concílio que diz que Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E o André Marques diz que não entendo isso. Nem eu tampouco. Então, eu realmente não pretendo entender todas as nuances do pensamento religioso do Weigelin, sobre o qual ele se calou na maior parte dos casos. Quer dizer, o Weigelin deixa um monte de questões assim, em aberto, e essa é uma delas. O que pensar disso? Eu digo, bom, então, em primeiro lugar, eu precisaria saber se o Weigelin está dizendo isso desde um ponto de vista cristão, ortodoxo, ou de um outro ponto de vista qualquer, mas eu não tenho onde me apoiar. Né? Agora, eu sinceramente, o que Erich Weigelin tem a dizer sobre Cristo não me interessa. Né? Ele disse coisas maravilhosas sobre, né, o processo histórico, sobre a mente revolucionária, sobre as ideologias, sobre o gnosticismo, etc, etc. Estou contente, estou gratíssimo com tudo que ele me deu. Tá certo? E eu não vejo nem como defender, nem como atacar aqueles pontos que estão, vamos dizer, ambíguos. Né? Eu, por exemplo, ali encontrei, quando eu estava estudando o negócio do Maquiavel, eu vi que ora ele diz que o Maquiavel é um realista espiritual, ora diz que é um maluco, confuso. Né? Então, bom, procurei, não achei mais nada que ele tivesse dito a respeito, então... Meu filho, até Aristóteles deixou um monte de perguntas e respostas, quer dizer, a parte incompleta, toda obra filosófica é incompleta. Hã? Toda. É por isso que... Agora, pode ser que o Weigelin, dentro da alma dele, dentro da consciência dele, tivesse a perfeita clareza sobre tudo isso. Podia até ter mudado de ideia no dia seguinte, jamais saberemos. Agora, eu não sou Erich Weigelin, também não sou o anjo da guarda dele, você está entendendo? E eu não posso responder por tudo que ele falou. Veja, a mais extrema admiração filosófica que você tenha não implica que você possa ter a compreensão completa do pensamento do filósofo em todos os pontos, sobretudo aqueles que estavam obscuros para ele mesmo e que continuam obscuros para você. A filosofia, o maior dos filósofos foi Aristóteles, para mim foi o maior, ele e Platão, termina com um enigma, quando ele diz que tudo que existe, existe sob a forma de substâncias individuais. E todo conhecimento é somente conhecimento genérico. Falou, opa, genérico. Epa, isso aí terminou um abacaxi. Como é que nós fazemos, então, para ter algum conhecimento da alma individual, das substâncias individuais? Será tudo irracional? Ele não, Aristóteles morreu e mais não disse, nem lhe foi perguntado. Tá entendendo? Como é que eu posso resolver esse problema? Eu posso criar uma outra teoria a esse respeito, mas eu não sei se essa teoria elucidará o pensamento de Aristóteles ou o meu próprio. Né? Portanto, olha, tem aí os que sejam muito fãs de Erich Wögerin, podem tentar elucidar o que ele quis dizer com isso, e se estava certo, se estava errado. Mas note bem, sentenças dogmáticas da Igreja não são afirmações filosóficas. Note bem, são deduções tiradas do texto revelado. Tá certo? Portanto, quando um concílio proclama que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ele está querendo dizer que isto está no Evangelho. Não quer dizer que os membros do concílio tenham entendido isso perfeitamente. A doutrina católica é constituída inteira na base da elucidação do sentido do texto revelado, com a ajuda, evidentemente, da tradição. O que nem sempre implica o completo domínio filosófico dos conceitos envolvidos. Aliás, seria isso impossível, porque se a teologia exigisse a perfeita elucidação filosófica de todos os conceitos envolvidos, a teologia não poderia ter começado. Né? Quer dizer, desde o texto revelado até uma perfeita elucidação filosófica, o trajeto é enorme. Né? Então, o Erich Wögerin está criticando esses conceitos de um ponto de vista filosófico. Talvez tenha alguma razão, sem que isso impugne a validade teológica da afirmação. Quem quiser se dedicar a isso... Surgiu muita questão sobre o cristianismo ou não cristianismo do Erich Wögerin. Eu confesso que eu não sei resolver esse problema. Hã? Agora, por que eu tenho que resolvê-lo? Eu sou Deus que estou lá julgando Erich Wögerin no juízo final? Não. Então, este é um enigma. Esse problema está nas mãos de Deus. Agora, você pode sondar com meios humanos até onde for possível. E se tiver muito interesse na obra de Wögerin, vá até o fundo. Mas eu nunca tive interesse tão profundo na obra de nenhum filósofo. Nenhum, nem mesmo Aristóteles. Porque o interesse filosófico é o interesse nos problemas que a filosofia coloca e não na obra dos filósofos. A obra são apenas muletas, instrumentos que às vezes nos servem para elucidar os problemas que nós mesmos colocamos, às vezes não. Eu já tenho problemas filosóficos suficientes na minha cabeça para me deixar ocupado pelo resto dos meus dias. E eu estou preocupado em elucidar aquilo que eu não entendo. Agora, aquilo que Erich Wögerin não entendia, eu falo, isso é problema para Erich Wögerin. Né? Então, eu queria lembrar aqui que existem dois grupos de alunos, pelo menos, que se reúnem sistematicamente para assistir a estas aulas e que eu gostaria de ter um feedback deles, de poder transmitir aqui ao vivo, ou pelo menos receber aqui ao vivo, né, a imagem desses grupos, para poder estabelecer uma interatividade. Um é o Instituto Olavo de Carvalho do Paraná, sob a direção da Luciana Mato, e outro é o grupo de alunos do Rio de Janeiro, que eu não sei se se chama formalmente Instituto Olavo de Carvalho, ou se se chama, por exemplo, eu recebi aqui a visita do Fernando Barros, né, um representante do grupo, trouxe o material, fiquei maravilhado com aquilo, de ver que, inclusive, velhos alunos meus, de 20 anos atrás, estão lá assistindo às aulas, acompanhando. Né, me lembrou Paulo Lopes, grande amigo, grande pessoa. Né, Paulo Lopes está lá, firme no Rio de Janeiro. Né, então, esses dois grupos, eu gostaria que o resto dos alunos tivesse algum acesso a eles. Se não for possível transmitir a imagem a todos, que pelo menos transmitir para mim, e eu repasso para os outros aqui os comentários deles, tá? Então, de qualquer maneira, eu dou as maiores congratulações a esses dois grupos, né, o que estão fazendo, é maravilhoso e